Projeto X Podcast. Unto this dawn, unto this dawn, unto this dawn, and wait. I can't control withering wonders, flowers that lose the shade. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nessa semana, nós decidimos chutar o balde e falar da linda, da incrível e da fenomenal Jessica Jones. Fexy! Então, se prepare aí para um podcast com muito sangue, muito drama e mais coisas que a gente não pode falar antes do podcast. Então, vamos lá. Muita coisa para maior de 18, né, cara? Caraca. É, se você não tem maior de 18, pode parar aqui e voltar na semana que vem. Vai escutar o de Pokémon, é pra sua faixa etária. Falou, até semana que vem. Eu sou o Flávio Kiba e cada vez mais eu quero ser um detetive particular. Cara, não. Pode dar certo. Boa. Super pode dar certo. A gente não sabe se contrataria ele, mas... Eu sou bom. Aqui é o Rods Jones e é verdade, todo dia tem uma merda. Ainda mais se você for a Jessica Jones. Ela eu entendo beber, Rods. Ela eu consigo entender. Nossa, eu nunca vi alguém se fuder tanto. Não, gente, a vida dela é a definição do cada dia um 7 a 1 diferente mesmo. Ela bebe deste lado, eu prefiro cerveja. Ela prefere daquele lado. Prefiro daquele. Bom, aqui é o cabeça e alguém, pelo amor de Deus, precisa ensinar a Jessica Jones a se esconder. Porque todas as vezes que ela vai tentar ficar escondida no meio de algo é ridiculamente descarado. Cara, era ridículo. Assim, sério, olha essa moça. É óbvio que ela vai fazer alguma coisa. Prende ela, pelo amor de Deus. Aqui é a Adri e eu fiquei uma parte... Eu admito que eu fiquei uma parte da série esperando as viagens do tempo começarem. Caraca, devagar. Esse é do Flash. Menos. Quem chamou o fã de Dr. Who? Não, é que não sei, né? Tipo, o David Tennant já tava lá. Eu tava esperando ver uma cabininha de telefone azul em algum momento. Vai que, né? Ih, olha lá, começou. Começou. Galera do Dr. Who. Ô, raça. Eu nunca assisti um episódio dessa porra, cara. Mas não dá pra não associar. Sem muita enrolação, cabeça vai apresentar pra vocês aí a ficha técnica de Jessica Jones. E também a sinopse. Bom, essa é mais uma das séries de parceria entre a Marvel e o Netflix. Então, a gente já falou aqui sobre o Demolidor, e quando gravamos sobre o Demolidor, conversamos sobre as outras séries, que era Jessica Jones, Luke Cage e o Punho de Ferro. Essa série foi lançada faz pouco tempo, novembro de 2015, naquele formato Netflix, então todos os episódios eles já entram de uma vez, você não tem que esperar semanalmente. A gente que demorou pra assistir e pra gravar dessa vez. É, a Adri terminou agora, pra você ter uma ideia, com comprometimento. Como tudo que eu gravo, eu sempre termino tipo uma hora antes da gravação. Aí eu terminei uma semana, então eu tô bem até dessa vez. É, eu já tinha terminado faz bastante tempo, mas... pra quem tinha proposto o tema, né? Não fui eu que propus, na verdade, mas enfim. Ah, nem lembro quem. Vamos deixar é jogado na minha mão, mas vamos deixar isso pra lá. A série, ela tem como criadora a Melissa Rosenberg, como a gente já disse, produção Netflix, e um total de 13 episódios, que é o, né, que a gente já tá acostumado, episódios de daquele uma hora, que na verdade são 50 minutos, né? 50 minutos, isso. 50 minutos por aí, por episódio. O mais longo acho que tem 54 minutos, é porque como é pelo Netflix, os episódios não são uniformes, então uns tem um pouquinho mais, outros tem um pouquinho menos, depende. E não tem propaganda, né? Você não conta uma hora porque não tem a propaganda no meio da... Meus 20 reais me permitem não ter propaganda. Mas ele fica mandando um e-mail pra você, olha cara, entrou uma parada nova não, aqui. Não me manda e-mail. Você não recebe e-mail do Netflix? 100%. Não. Então toma essa. Ok, desculpa. Desculpa, hein? Desculpa. Bom, e aí, indo mais agora para o plot, para a sinopse da série, a série vai contar a história da Jessica Jones, que dá nome ao seriado, uma ex-super-heroína que, assim, simplesmente não se deu bem nesse caminho de fazer justiça. E agora trabalha como investigadora particular e ela usa seus poderes aí, né, como um a mais aí para facilitar esse processo. A série realmente começa quando ela pega um caso envolvendo uma garota que tá sumida e esse caso vai trazer aí pesadelos, monstros do passado envolvendo o nosso querido David Tennant na série fazendo o personagem Killgrave. Mas, uma coisa interessante pra gente falar é assim que a Jessica Jones ela foi criada pra ir pra televisão, né, no primeiro momento. Só que quando a criadora Melissa Rosenberg lá e os roteiristas apresentaram pro canal e pra Marvel, acharam que a série era muito adulta. Então não ia dar certo na TV, porque os super-heróis da TV, querendo ou não, tem uma perspectiva um pouquinho mais juvenil, né? Então eles decidiram segurar a série, e aí quando viram que ia rolar a parceria com a Netflix, decidiram transferir a produção da Jessica Jones pra lá. Por isso que virou aí uma série da Netflix também. Bom, começando, assim, uma coisa que eu acho interessante aí nessa nossa parte, sem muitos spoilers pra galera, é que ela é uma série que, pelo menos pra mim, ela tem uma estrutura diferente. Porque no fim do primeiro episódio, você meio que já sabe como vai ser o desenrolar. Você já tem um vilão, ainda não apareceu fisicamente, você não sabe, né, como são as feições dele e tal, mas você já sabe o vilão e você já sabe o que ela vai buscar até o final da série. Então o plot, ele já tá todo construído pra você. Um pouco diferente do Demolidor, onde é uma construção maior, onde ele não sabe exatamente o que ele vai fazer. O Rei do Crime se constrói ao longo da série, enquanto nesse primeiro episódio o vilão já tá pronto, né? E você já tem um background, uma história anterior muito grande, muito forte. Você já sabe que... Já tem noções bem claras do quanto que o passado daqueles personagens, principalmente da protagonista, vai ser influente. E já tem uma noção desde o começo de até que ponto esse vilão pode chegar. Você sabe claramente desde o começo o nível de filha da putagem dele. Eu achei isso legal, que isso foi escancarado muito, muito de cara. Isso foi muito bom, Exato. Eu achei isso bacana. Eu acho que vale uma ressalva também pra gente olhar um pouco pro lado mais estratégico da Marvel, né? O Jessica Jones, né, nada mais é do que a continuação de toda aquela ideia, né, da construção dos defensores, né, dos Defenders. A gente teve lá atrás, né, o início, né, do anúncio que a Marvel queria fazer séries com heróis da rua e ela queria interligar essas séries com o universo cinematográfico, e aí ela precisava de personagens, e aí no meio tempo, vocês até comentaram, né, então a licença do Demolidor saiu lá da produtora lá, eles tiveram que abrir mão. E meio que acabou coincidindo aí com todo esse planejamento, né? E o da hora do Jessica Jones é que é isso, né? É realmente a continuação e agora, tipo, the shit is real, né? A coisa realmente tá acontecendo, né? A gente tá vendo aí a formação desses heróis de rua, né? Nesse universo aí cheio de merdas cósmicas e tudo que acontece aí na parte cinematográfica, né, da história. Mas eu acho maneiro, acho que é um núcleo de heróis que eu sempre gostei de ver, assim, aos poucos, né. A própria referência, né, do seriado é bem legal, né, a série lá de quadrinhos Alias, tem muita, muita coisa, assim, que eles tiraram de lá e com certeza eles deveriam ter feito isso, né, porque é uma base muito legal, o ritmo é muito bom, as histórias são tão adultas quanto, né, então acho que era esse realmente o tom que eles tinham que dar, talvez, pra toda essa linha realmente de rua da Marvel, né, é o que eles falam, né, lá em cima tá tudo que é bonito, né, mas embaixo, nas ruas, né, exatamente, na cozinha do inferno. O ponto que o Rods levantou é bem interessante, porque a gente teve como primeira série e que ditou o tom e o ritmo, como Demolidor, que foi uma série, a gente falou, que bem mais dark, bem mais violenta, bem mais suja nesse ponto do que... ainda assim, foi uma escolha deles de fazer esse material adulto, sendo que eles poderiam sim ter feito um material, por exemplo, PG-13 ou PG-16, né, que é, a gente já falou, ninguém liga pro 16, mas eles preferiram fazer algo 18, e assim, Jessica Jones não tem como não... como foi feito, né, sendo baseado no como o Rod falou, no Alias, que é o quadrinho que saiu pelo selo Marvel Max lá fora, que é um selo para maiores de 18, não tem como ser feito com menos que isso. Porque toda a temática dela é uma temática muito pesada, é uma temática psicologicamente densa e assim, Eu até que eu tava conversando com o Kiba, antes, quando a gente terminou, assim, muitas vezes você fica mal, assim, não aquele mal de, por exemplo, quando o Russo perde a cabeça do Demolidor, mas, assim, mal de caralho, como, sério? Que mundo de bosta. Que mundo de bosta, exatamente. Sim, várias vezes. Acho que metade dos episódios você tem essa sensação. Acho que a única cena, eu não vou falar qual que é ainda, mas a única cena que eu fiquei, tipo, contente, a cena, tipo, violenta e pesada que eu fiquei contente, eu acho que vocês também ficaram, foi a cena do episódio dos mil cortes. Que eu vou comentar depois nos spoilers. Sim. Cara. Eu fiquei satisfeito. Eu não consegui, cara. Bacana. Eu não consegui. Ai, Dri, você precisa ser mais malvado. Precisa ter um pouco de vingança nesse seu coração. Não, cara, eu juro que eu queria, eu queria, mas não consegui. Mas só terminando o que eu ia falar, assim, é porque se você, pelo menos nessa história, da forma como a gente viu, se você fizesse algum tipo de corte, algum tipo de, vai, panos quentes pra guardar alguma coisa, a experiência não era a mesma. Você não conseguia ter a empatia que a série precisava, né? Pra você se importar com os personagens, pra você entender e pra você, muitas vezes, ficar revoltado e, sabe, e se sentir mal, porque é isso que a série vai fazer. Não é um entretenimento de diversão. Você se diverte assistindo a maioria dos episódios de Jessica Jones. É porque a gente assistiu... Eu, pelo menos quando eu comecei a ver a Jessica Jones, acho que é inevitável, né, você não comparar com o Demolidor. Então eu comecei a comparar com o Demolidor no começo... E assim, logo de cara você vê que é diferente, é um clima diferente, porque o Demolidor, a história toda é mais dark, toda mais escura, toda a noite, e a Jessica Jones, a maior parte das cenas são mais iluminadas, e mesmo assim a história da Jessica Jones é muito mais densa que a história do Demolidor, né? Então, são estruturas diferentes, os episódios, como vocês falam, têm estruturas muito diferentes da do Demolidor, e acaba dificultando essa comparação, então você percebe que apesar de eles estarem no mesmo universo, na mesma cidade, no mesmo bairro, são séries completamente diferentes, né, uma da outra. Até, eu diria até em questão de público, são públicos diferentes. Tanto que, assim, pra mim, a parte mais chata de Jessica Jones são as cenas de luta. Eu, particularmente, não assisti em nenhum momento pela cena de ação, diferente do Demolidor, aonde elas são grande parte, grande graça, todas muito legais, né? No Jessica Jones, pelo menos pra mim, quando tinha, era tipo, ok, sabe, passa logo. As cenas da Jessica Jones são mais... Não são uma luta coreografada, é uma briga feia, é uma briga feia mesmo, uma briga de rua feia. É mais super-heróico, né, é uma briga de... É o que eu falo, em vez de luta é briga. É, tem bar e tudo, mas, e assim, porque pra mim a grande, o grande catch da série era você primeiro descobrindo o que vai dar toda aquela, toda essa trama e assim, aprender mais sobre os personagens, entender eles. Durante muito tempo, pelo menos eu, sabe, você fica muito tempo tentando entender o vilão, principalmente, qual a motivação dele, como ele pensa, e é tão bem construído, tanto na questão de roteiro, quanto no poder de interpretação do Tennant, que assim, eu só queria ver mais daquilo, sabe, quando tinha uma cena de ação, uma correria, não era o que eu queria, sabe, eu ficava meio ok, tá, tudo bem, eu sei que tem que ter, mas não era exatamente o que eu queria. Mas... Uma coisa que eu achei muito interessante, a gente tá falando do aspecto técnico da série, que eu gostei muito, foi da fotografia da série. O jeito que a iluminação foi colocada, o jeito que a fotografia foi montada, os cortes, os closes. Tecnicamente, a série soube apelar pros efeitos visuais, e assim, que eu não tô falando de efeitos especiais, tô falando justamente dessas coisas de iluminação, de ângulo, de ponto de vista. Eles conseguiram fazer uma coisa que ficou muito, muito interessante, que ficou muito envolvente, que assim, que por si só dava uma aura de mistério pro que precisava. Eu achei que a fotografia da série ficou muito legal. Como vocês tinham falado das lutas, eu achei, eu vou concordar com vocês, as lutas eu não consegui gostar delas, porque, não sei, acho que tudo parecia ser tão A fotografia das lutas não convenceu tanto quanto a das outras cenas também. Assim, tecnicamente, as cenas de luta não foram tão legais. Mas, no geral, a forma como a série... Ah, não, a sensação que dava era que era uma série B, né? Porque, por exemplo, quando ela... As poucas cenas que ela voa, não mostra, né? Eles escondem ela voando. É, porque explica que ela não voa exatamente na série, né? É, não. Mas eles falam que é voar, mas não é voar. Tipo, eles não dão certeza do que é, né, na verdade. É, ela fala que não é voar, né? O que ela falou é cair com... Sei lá, é tipo Buzz Lightyear, cair com estilo. Agora, só deixa eu fazer uma ressalva aqui. Que assim, pelo menos... Eu como produtor de série, o meu sonho... O produtor, assim, visual de série... Era ter um personagem que luta como Luke Cage. Por quê? O cara não se machuca, então, tipo, foda-se maquiagem de luta. Eu não preciso me preocupar com isso, entendeu? Ele não se machuca, ele não se corta, ele não sangra. Então, assim, foda-se, eu não preciso... Você só tem que deixar ele limpinho. Mas aquela cena do olho foi... Aquela cena do olho foi... Nossa, eu fechei o olho pra assistir, eu não consegui. Eu não consegui. É... Tem isso também, que a cena não... Que a série não poupa você em momento nenhum, sabe? Eu acho que assim, quando eles vai, tipo, eles vão fazer alguma coisa, tipo, no rosto da pessoa, sabe? Tipo, ah, mexe com a boca, mexe com a orelha, mexe com o nariz, beleza. Mas quando mexe com o olho, não faz isso, por favor. Com o olho é pesado, né, cara? Mas assim... Nossa, é foda. E assim, não foram poucas cenas, não, que eu... Tipo, eu tive que esconder o rosto, principalmente as cenas de tortura. Nossa, gente, eu achei pesadérrimas, é... Mas eu ainda achei o Demolidor mais explícito nesse ponto, assim, mais cru e mais até gore do que o Jessica Jones. Não sei se a Adri assistiu o Demolidor, mas eu achei nesse ponto ele mais... Não, eu não assisti Demolidor, então não assisti. Por isso que eu não falo nada. No momento que eu tava assistindo a série, o primeiro momento, a série ela vem com uma violência... É o que eu tava até comentando com a cabeça, ela vem com uma violência psicológica. Tipo, ela mexe com a sua cabeça de uma forma bizarra. Quando você meio que se acostuma com isso, vem a violência física. E a violência física, ela não é pior do que a violência psicológica. Eu tive a sensação de que a violência psicológica ela é mais perturbadora do que a violência física nessa série, né? Nessa série. Eu vou até além, que é ela que dita o ritmo da série. Toda a trama é baseada nisso, né? Nessa situação aí psicológica da personagem aí com o vilão, né? Então eu imagino que até o próprio... Assim, a gente tá tentando entender um pouquinho o tom da série, né? Eu acho que o principal, assim... A impressão que eu tive quando assisti o seriado e tal, foi realmente de ver uma situação de refém, né? Já a gente vai abordar um pouquinho mais o plot principal, né? Mas é uma situação que o personagem tinha lá, ela tava refém àquele vilão, né? Que, pô, tem um poder absurdo, né? Da situação, e ela tava numa situação, tipo, de bosta mesmo, né? De não tem o que fazer, né? É um negócio tão confuso, tão estranho, né? Que gera esse incômodo, né? Até pra quem assiste, né? É um negócio, tipo... Sim. Eu acho que assim, eu já vou pra outro lado, que assim, gera um incômodo, mas uma das coisas que pessoalmente me abalou mais em relação à série é que apesar de a gente estar lidando com pessoas com superpoderes, tem muita coisa lá que é muito reconhecível, sabe? Tem muita coisa que tem um pé muito no real. É a questão do estresse pós-traumático, que é muito claro nela. Todo abuso que é mostrado. É, eu achei legal essa forma que, mesmo... O que é o foco não são os poderes, o foco não é a coisa sobrenatural, a coisa fora do comum, não. É, se você for olhar bem, o que é mais destacado lá são as coisas que você tem referentes extremamente reais. Eu achei isso interessante e acho que fez com que a série tivesse um impacto muito grande. É, se eu pudesse colocar, assim, ela lado a lado, eu acho que talvez o grande sentimento que ela te passa é talvez um sentimento que por exemplo, você tem num thriller, que é a questão da paranoia. É a questão de... A todo momento você não saber aonde ou se, sabe assim, aonde pode estar aquela pessoa, se ela tá atrás de você, porque a extensão e a forma como ele é construído deixa a personagem literalmente paranoica e você junto como espectador tentando entender aonde que tá, porque assim, a gente tem um como espectador, a gente está condicionado a procurar algumas ferramentas e alguns elementos, por exemplo, que você... Então, assim, você procura o plot twist. Você espera, né? E você fala, bom, ok, esse personagem foi inserido aqui porque provavelmente o plot twist está nele, não sei o quê. E a série consegue esconder isso de uma forma muito legal. Pelo menos, assim, alguns dos plot twists... E alguns eram plot twists dentro de plot twists que eu não peguei. Exatamente pela construção e pela extensão do que é o vilão, os poderes do vilão e essa narrativa. Então, assim, eu gostei muito de ser pego de surpresa em algumas cenas e que eu acho que, assim, isso essas cenas são muito importantes para algumas das experiências narrativas que a série quer dar. Legal. Apesar de ter esse clima denso, essa parada obscura e tal e complicada... Você tem, ao mesmo tempo, o que eu acho que é a melhor parte do trabalho dos roteiristas aí da série, que é a parada dos bordões e das piadas que ela faz no meio, sabe? Porque tem alguma coisinha ou outra engraçada, sabe? É, tem um humor extremamente ácido, né? É, gente, ela é cínica pra caralho, nossa. Tem. Não, ela tem... É, exatamente, né? Ela tem frases incríveis, assim, né, a Jéssica. Então eu acho muito bom esse humor. Tanto que... Cada, tem diálogo dela com a Hogarth que é beat slap atrás de beat slap, cara. não, mas não só com ela. Quando ela começa a falar com o Kilgrave, é muito engraçado as cenas dos dois. Ele também é muito bom, né? Mas... Ele é muito bom, ele é diferente. Mas né? os dois juntos, eles têm uma química incrível, né? Apesar de serem a vilão e mocinho, eles têm uma química muito boa, eu acho. Mas é que eles têm uma história, eles têm passado, eles têm história, né? E isso você sente que isso foi colocado ali. Pelo menos eles conseguiram transpassar por meio de atuação de uma forma muito legal. É, que eles se conhecem, você vê que eles se conhecem bem, né? Não, e assim, querendo ou não, por motivos do bem ou do mal, eles têm intimidade, entendeu? E isso é bizarro em alguns pontos, entendeu? Eu na verdade, pra mim, essa é a melhor parte da série, já me adiantando aí. Fora que, assim, ela também... São essas cenas, acho que definem muito a personalidade deles, né? Tipo, você realmente vê que a... Assim, o cinismo da Jessica é uma das características mais interessantes sobre ela. Aquele pessimismo zoado, mas... Ah, é a defesa dela, né? É a forma como ela se defende, como ela se fechou. Isso, mas são nessas cenas que a gente realmente enxerga um lado dela que é muito legal. A gente conhece mesmo ela. Bom, mas já que a gente já falou bastante aí da série como um todo, vamos apresentar todos os personagens principais, né? Porque tem muito personagem nessa série. Não vai dar pra falar de todos, mas aí a gente vai falar dos principais. Depois a gente vai comentar o que a gente achou da série. Depois a gente vai falar de alguns personagens que são mais spoiler, assim, né? Que não dá pra falar deles sem dar spoiler da série, né? Então a gente vai dar um desconto pra galera. Então, começando aí com a Jessica, eu vou deixar o Padri, né? Que eu acho que a Adri quer falar dela. Bom... A protagonista, que dá nome à série também, Jessica Jones, naturalmente, interpretada pela Kristen Ritter, que é conhecida pelo trabalho dela em Breaking Bad, ela... A drogadinha em Breaking Bad. Ela é uma detetive particular, muito fechada, muito amargurada, uma cachaceira do caralho, mas tudo isso tem um motivo, ela tem um passado muito triste, ela tem acontecimentos no passado dela, que vão sendo revelados ao longo da série... que são muito, muito tristes e que moldaram essa forma dela de ver o mundo. Ela perdeu os pais num acidente. Apesar que ela já era uma roqueirinha rebelde fã de Nirvana desde pequena, né? Ah, deixa pra lá, vai. eu vi um pôster do Nirvana e vi um pôster do Green Day do outro lado. o pôster do Green Day, o pôster do Green Day, eu vi assim, eu entendo essa menina. Mas enfim. ela perdeu os pais... Na adolescência dela, de um acidente, que foi o mesmo acidente em que ela ganhou os poderes dela. Ela tentou usar esses poderes dela, que são essencialmente super força e um salto barra voo barra whatever. E ela é meio resistente, né? Ela tem um pouquinho de... Ela tem um pouquinho de recuperação, é. É, e ela tem um certo fator de resistência, de regeneração. Aquele kit básico. ela tentou usar isso pra virar uma super heroína. Depois da batalha, da chamada Batalha de Nova York, que a gente vê em Vingadores, que eles fuderam a cidade inteira. Só que, logo no começo da carreira dela, ela falhou, ela não conseguiu. Aí ela resolveu começar a trabalhar como detetive particular, que aí ela abre a Alias Investigações. Eu acho que é... Isso, é Alias Investigations, é. Pode chamar assim, Alias. É como se fosse uma agência dela, que é uma agência de uma pessoa só. Ok. É, menção ao Rosa pro nome da HQ, né? Lembrando. Exatamente, que é Alias, né? Sim, e a história gira, pelo menos a princípio, em torno disso, de dos trabalhos dela como detetive particular e da forma como ela aplica pouquinhos poderes dela à vida cotidiana dela. Eu gosto dela porque ela usa Android. Isso é bom, eu gostei também. Quando eu vi ela com o celularzão Android dela, eu pensei, nossa, me sinto representada agora. Achei... Assim, galera... vamos concordar que ela é uma fodida do cacete. Ela não ia ter o... Ela ia ter um iPhone. O notebook dela é Windows e tal. Essa... Alguém que não se rendeu a... Cara, ela compra bebida daquela que você põe dentro de um saco de pão. Sério, não... Aquilo é tipo, é o equivalente em uísque da Catuaba, de certo, né? Tipo, é uma Catuaba aquilo que ela compra. É, isso que eu ia falar, no Brasil ela ia tomar Catuaba. Dezão, faz a festa. Não, eu acho engraçado assim, que o escritório dela tem várias gavetas, só que nas gavetas dela só tem bebida, né? Não tem serviço na mesa dela. Então ela abre a gaveta e você pensa que ela vai pegar alguma coisa pra serviço, não, ela pega uma vodka, um uísque, alguma coisa assim. Garrafa de 6 dias atrás. E sempre tá acabando, sempre. Sempre tá no final da garrafa. Impressionante isso. É, vocês acham a vida não é fácil, sabe? Cada pessoa lida com seus problemas de um jeito diferente. Não, e detalhe que ela tem tipo o armário da Mônica de calças jeans, botas pretas, jaquetas de couro e camisas brancas, né? E camiseta branca. É verdade, não, de vez em quando ela aparece de camisa e tal. É, muda um pouco, mas no geral. É que assim, a série, a maior parte dela dá a entender que se passa no inverno. Eu acho que isso é bom, porque se fosse no verão, ela ia continuar andando com essas roupas e ia estar fodida, né? Mas ela tem estilo, eu gosto do estilo dela assim. Simplona, mas né, que se veste bem e tal. Só tem uma roupa. Não tem erro, né? É, então, não tem erro. Quem não passou por isso já? Quem não passou por isso tem que trabalhar 2 dias com a mesma roupa porque não tinha outra. Dá aquele migué que é diferente, né? Como é que era aquela máxima do não lava a camisa suja, lava a camisa que fede. Porque a sujeira a pessoa nunca vai saber quando que ela apareceu. Pode ter sido ontem e há 10 minutos atrás. Mas então eu vou pular aqui pra segunda personagem, que é a Patricia Walker, mais chamada de Trish, ou a Patsy. Como eu prefiro a forma como ela é muito mais legal. Patsy eu acho muito mais legal, né, cara? Patsy, eu não... Gente, eu não sei, eu não consigo gostar, cara. Ela, pelo visto, também não gosta muito. Ela também não gosta, ela prefere Trish, né? Eu gosto quando que o Grave joga de Patsy. E ela é interpretada pela Rachel Taylor, que fez aquela merda do Grave Anatomy, claro. Olha, vai ter pessoas que não vão gostar disso. Ah, foda-se. esse realmente é o tipo de pessoa que eu não ligo. Efeito Fernando Fofonca. Tô tentando ser vilão também. E aí, depois do acidente, ela perde os pais. Ela acaba sendo adotada pela mãe da Trish, que na época é uma produtora da série de televisão que a Trish fazia, que ela era a Patsy. E ela mais adota a Jessica como uma espécie de marketing, que era pra melhorar a imagem, não sei o quê. Como eu já falei, ela tinha um programa na adolescência, ela era uma pessoa famosa, depois ela acaba tendo um programa no rádio, como Trish Walker, virando aí uma espécie de repórter, essa coisa meio cinzenta dos entrevistadores que tem rádio nos Estados Unidos. E ela, claro, é amiga e confidente da Jessica Jones, ela que tive a Jessica ser uma heroína no começo, e ela é um ponto interessante de ruptura, porque ela é meio que a humana nesse meio maluco, né? Ela tem que ficar... sei lá, às vezes tá sendo alvo de vilões por causa da Jessica. Então, ela é humana, mas ela tem um negócio legal, porque ela vem dos quadrinhos, né? Apesar de tudo. A personagem, ela existe nos quadrinhos, só que nos quadrinhos ela é uma super-heroína também. Mas... Hellcat, é. Mas eu achei legal o fato deles fazerem aí uma homenagem pros quadrinhos da Patsy Walker, né? Como ela é chamada aí nos quadrinhos antigos. Que é o fato dela ser famosa, porque nos quadrinhos ela é filha de uma quadrinista que fez a imagem da filha como uma personagem, que ficou extremamente famosa, né? Meta quadrinho. É o cara que faz quadrinho dentro dos quadrinhos. Isso, e aí quando ela... E aí, quando ela virou adulta, ela decidiu virar super-heroína. Tipo, é uma história muito louca, mas é... Eu achei legal, porque você une uma personagem que jamais ia aparecer em lugar nenhum, consegue aí sua participação na série. Ela também é dos defensores, né, Rods? Ela, dependendo da... Sim, sim, série B. Série B, é. Tipo o meu ferroviário, hein? Série B, time B do time B. Tem também aquela ela também daquele depois aqui nos quadrinhos de Liberto, né? Aquelas equipes da She-Hulk, caraca. É um quadrinho mais Girls Life, né? Um negócio mais diferente aí, uma linha diferente da Marvel. Mas aí fica a pergunta, será que esse lado super-heroína dela vai ser abordado de alguma forma na série? Ela deu uma entrevista... Não, calma. Já foi, né? Mais ou menos. É. Não, gente. Tipo assim, tipo, a identidade dela como... Ela deu uma entrevista falando que caso eles queiram fazer, ela topa. Eu também topo. Até eu sou verbista, né? Caso eles queiram me dar uma grana aí, eu topo. Se a versão, tipo, heroína mascarada e pans dela seria abordada de alguma forma na série? Eu acho que seria... É assim, é difícil de você colocar numa série dessa, mas eu acho que seria interessante, né? É que assim, é aquela história, como o Rods falou, ela é B do B. Então se ele já tem dificuldade de vender, por exemplo, Luke Cage, o Punho de Ferro, ou a próxima Jessica Jones, você vender a Hellcat, que assim, convenhamos, tem um visual ridículo. Ah, mas como... Não, mas ela não... Protagonista é difícil, mas como... Ah, pode ser sidekick da Jessica Jones. É, só é exatamente, coadjuvante, vai, sei lá. Pode ser numa segunda temporada. Ou que ela vista a roupa só pra aparecer alguma vez, só pra uma homenagem, eles devem fazer uma homenagem. O importante é que o Capitão América pegou a referência. Pegou a referência, é. Ah, mas eu pego a referência porque, assim, todo nome... Eu me acostumei a fazer isso. Toda série de super-herói que eu assisto, eu vou lá e digito o nome do personagem no Google pra ver se ele existe. Normalmente ele existe. Eu confesso que, assim, eu vou dar a dica. Não façam isso no começo, porque muitas vezes você toma spoiler. É, que você toma um spoiler atrás do outro. É, mas eu faço isso desde o começo e tomo os spoilers, né? Mas eu gosto. Eu gosto porque eu consigo entender o que tá acontecendo. Pegar a referência mesmo, né? E eu vou falar, a Trish, ela pra mim é uma das melhores personagens da série. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela também. É, porque assim, enquanto a Jessica ela é totalmente disfuncional do ponto de vista social e não sei o que, a Trish ela tenta, sei lá, ela tenta ser normal, entendeu? Ela tenta ser normal e botar alguma coisa na cabeça da Jessica também, né? Exatamente, e ela é totalmente ignorada e passa por, né, uma quantidade imensa de perrengues, inclusive... numa das... Não sei se é exatamente um spoiler, mas, por exemplo, tem um pedaço da série que ela é atacada e quase morre. Bom, era de esperar, né? Tipo, o que acontece com todo amigo de super-herói em história de super-herói em algum momento? E, por exemplo, o que eu acho legal é que, assim, ela reage muito mal a isso. Mas, assim, de uma maneira que você entende. Porque, assim, porra, eu quase morri. É óbvio que eu vou ficar morrendo de medo, entendeu? Eu não vou ser, tipo, mega corajoso como acontece... É, não, isso pra mim é muito realista, né, cara? Isso é extremamente realista. Dela ficar morrendo de medo. Porque, cara, é óbvio que você vai ficar morrendo de medo, entendeu? E aí ela começa a treinar, faz lá o Krav Maga nos das pantas, maluco. Mas tá incompleto ainda. Mesmo assim é pedra, né? Porque o primeiro cara que bate na porta, ela vai e abre, né? É foda. Mas enfim, não adianta nada, né? É também qualquer o Krav Maga não te salva de taser, né? Aqui o meu Krav Maga, taser no seu pescoço. Krav Maga não te salva da estupidez, né? Então vamos lá, galera. Próximo personagem aí é também um conhecido dos quadrinhos, né? Então a gente vai falar aqui do Luke Cage, interpretado pelo Mike Calter, né? Que fez The Good Wife, que não tem ideia do que seja. É uma série de drama com advogado. É muito boa. Só tem séries de advogados, né? Impressionante. Mas o Luke Cage, basicamente, ele tá sendo o Luke Cage, né? Então, ele nesse caso aí, ele é um barman, né, em Nova York, né? Coisa que também acontece em uma fase aí dos quadrinhos, né? E nessa série aí, a gente percebe que ele tá escondendo os poderes que ele tem, né? Que provavelmente foram adquiridos aí por causa de uma experiência e tal. Então, é um pouco nebuloso toda essa história de origem dele. Mas o resumo da ópera é assim, que ele tá tentando levar a vida sem problemas no seu bar de boa e o máximo que ele quer saber é de briga de bar pra resolver, dar um sorrisinho e falar, não, tá legal, tá tranquilo. Coisa que é o que acontece, né? Até que aparece no caminho dele a merdeira da Jessica Jones. Exatamente. E aí, entre indas e vindas adultas, ele acaba virando aí um dos amantes, né, da Jessica Jones aí. E, felizmente, arrastado aí pra todo o rolo que o seriado aí principal traz, né? Eu confesso que, assim, eu entendo como é o personagem, mas eu sinto... Mas, assim, eu senti um pouco que ele é muito vazio. Ele é muito, muito razão, assim. Sei se é proposital ou se é um problema do ator, mas, assim, me incomodou às vezes, sabe? É, ele não tem personalidade, né? Tipo, meio, cara, eu sou o brucutu com a pele impenetrável. Entendeu? Então, tipo, foda-se. Não, eu prefiro acreditar que é porque, assim, é... Ele vai ter a série dele, né? Muito do que daria mais consistência pra ele, eles estão segurando pra série do cara mesmo, mas... É, porque querendo ou não, ele não entrou pra ser o personagem principal, né? É. Exato. Ah, e tem todo aquele lance, ele não quer se envolver também, né? Uma coisa importante aí do personagem Luke Cage, isso é um... Ele tá de boa e só quer ficar de boa. Não, é um semi-spoiler assim, porque faz parte da sinopse, né? Ele foi casado e... Ele foi casado e perdeu a esposa dele, né? Então ele tá naquela de receio, né? De não se envolver muito e tal, né? Consigo entender, mas assim, pelo menos pra mim é o personagem mais... Ah, ok, sabe? Nesse momento ele não é um personagem muito importante pra série em si, né? Apesar de ele se tornar importante pra Jessica, ele não é importante pro plot da série. Então acaba que ele fica muito em segundo plano. E o momento que ele participa, ele só vai lá pra dar soco, entendeu? Ou pra... Ou pra usar uma maquita na própria barriga. Tipo. Ele vai pra mostrar o poder dele e de alguma forma ele influencia na história, né? O plot dele é um pouquinho importante pra história da Jessica. Então eles, pelo fato deles estarem ligados, ele acaba ganhando uma importância. Mas ele em si é um personagem... E ele dá uma aliviada do estresse dela, assim, né? É, vou colocar dessa forma. Ele dá uma ajuda, eles quebram as camas aí. Eu também achei ele bem vazio, um personagem que poderia ter sido mais aproveitado, mas eu também acho que ele não foi aproveitado agora, porque ele vai ter a série dele depois, então tá justificado, né? Só pra fechar o Luke Cage também, é interessante essa dinâmica que a gente tem na série, né? Agora que a gente finalmente vê, entre aspas, um crossover, né, nesse universo, né? Porque o Demolidor, pelo menos nesse primeiro momento de série, ele foi totalmente isolado, né? Ele teve lá alguns personagens que vieram dos quadrinhos também, né? Que não são do núcleo principal do Demolidor, mas eles estavam isolados. Agora no Jessica Jones não, né? A participação do Luke Cage já mostra mais um passo aí em direção aos defensores, né? É, inclusive assim, que eu me lembro, não existe nenhuma referência a Rei do Crime, aquela gangue de droga da japonesa, chinesa, não sei o que. Tipo, eles nem citam isso no Jessica Jones, então assim, isso nem entra. É, eles só mencionam um amigo, mas lá no finalzinho só, né? Só lá no finalzinho. É, mas assim, não existe, não tem essa união dos plots, né? Aliás, eu diria que tem mais referência aí aos Vingadores do que ao próprio Demolidor, né? Porque os Vingadores, eles citam a todo momento a questão dos heróis, dos caras estranhos, do cara verde, do bandeiroso e por aí vai. Mas é... eu achei bem interessante essa parada de você misturar um pouquinho, né? Eu acho que precisa de mais disso. Eu acho que se tivesse mais disso, seria mais legal ainda. Mas a próxima personagem aí é a Jerry Hogarth, que é interpretada pela Carrie Anne Moss, da trilogia Matrix. Eu vou confessar pra vocês, eu não peguei de primeira, e a hora que eu peguei foi tipo uma explosão. Porque eu fiquei muitos episódios tipo, caralho, eu sei quem é essa mulher. Eu já vi ela em... Sabe aquela coisa tipo, caralho, eu já vi essa mulher em algum lugar. Aí você fica com aquilo na cabeça e tipo, você não consegue. É, não, e não sai. Aí eu falei pro meu irmão, falei, cara, quem que ela fez? Meu irmão, tá doente, cara? Matrix, eu, cara... Sério, fazia tipo, sei lá, 8 anos que eu não via essa mulher em lugar nenhum. E aí do nada aparece o caralho, agora sim. Bom, a Jerry Hogarth, ela é uma das advogadas mais influentes de Nova York. E ela é sócia do maior escritório de advocacia da cidade, ou seja, ela não é pouca merda. E ela pega casos, ela tem uma filosofia particular de que ela nunca perde um caso, né? E nem que ela precise fazer o inimaginável aí, ela vai ganhar os casos. E ela conhece as habilidades da Jessica, e apesar delas não se gostarem, elas acabam aí trocando favores, né, em alguns momentos. Sim. É, a Jessica presta alguns serviços pra ela, por precisar de dinheiro, exatamente. E ela faz alguns favores pra Jessica, né? Elas trocam aí os serviços. E eu acho interessante que ela é a única personagem aí que você tem uma questão familiar um pouquinho maior. Não sei se pode dizer familiar, porque ela é bem filha da puta, né? Não, isso assim, se a gente fosse fazer uma competição de personagens mais filhos da puta da série, ela seria uma competidora forte. Não, ela ganha fácil. Ela porque... não ganha porque, assim, ainda tem que... Cara, que personagem, filha da... Assim, é muito maneiro. Eu gosto muito do personagem. Não, ela é muito boa. Ela é muito boa, não. Ela é muito boa. E a cena que eu mais gostei, que eu comentei lá atrás, tá relacionada a ela, inclusive. Mas é... Ela é casada, né, com a Wendy Ross, uma médica lá do único hospital de Nova York. Porra, né? Só tem um fucking hospital. Ou é o único que não cobra. Sei lá qual é a explicação. Não é. mas é claro que ela, como uma pessoa filha da puta que ela tem um caso aí com a secretária dela. Então ela melhor, é muito... melhor versão de caso com a secretária é esse, cara. Parabéns, assim, parabéns pra quem tomou essa decisão de fazer esse núcleo de dar advogada casada com a médica que tem um caso com a secretária. Sim, mas o que eu achei legal é o fato dela também existir nos quadrinhos, mas nos quadrinhos ela é um homem, né, que tem o mesmo nome, só que é Jerry Hogarth, não é Jerry, é Jerry. Eu acho interessante o fato deles colocarem aí o advogado, que a personalidade dos dois, pelo que eu li, é a mesma, não me corrija se eu estiver errado, mas... É, até onde eu sei é a mesma. Sim. Mas eles fizeram ela de uma forma tão incrível, mas tão incrível que você... ama e odeia ela ao mesmo tempo. Eu amo e odeio ela ao mesmo tempo. Ela é um excelente personagem e o pior ser humano da face da Terra, né? Exatamente. É. Nisso eu achei muito, muito legal que o trabalho da Carrie Ann Moss nesse papel ficou muito legal. Ficou... Sério, eu considero ela uma das personagens mais marcantes e a atuação da Carrie Ann Moss foi um dos motivos. Eu acho que não só dela, o núcleo dela lá, ela, a médica lá, o Wendy, cara, que foda, ela é muito foda também. Mas a secretária é a que menos tem importância, mas ela tem uma trama também muito boa, né? Porque ela só se fode também. Só é enrolada, né? Coitadinha, apaixonada aí, ó. Não se apaixone, essa é a dica que eu dou. Mas esse é um conselho pra vida como um todo, pensando bem, né? E aí acho que a Dri pode até nesse ponto explicar melhor que eu, que a Hogarth, ela tem um papel muito importante. Primeiro, ela tem uma relação muito legal com a Jessica e ela serve pra... Como que eu posso dizer? É quando... A Dri vai conseguir explicar melhor, mas assim, quando a gente faz aquela análise de obra e a gente faz uma análise de personagem, a gente tem alguns dos testes que são feitos de construção com relação ao plot feminino. E a Hogarth serve muito bem pra quebrar aqueles conceitos já escritos, porque ela é... Por conta... A Dri sabe explicar melhor, né, Dri, os testes. Quando a gente falou de... Como o Cabeça falou, a gente, quando analisa a representatividade, quando a gente analisa a questão de papéis femininos, eu assisti Jessica Jones, nesse ponto eu vibrei, porque a série, nesse ponto, ela foi muito legal. Ela trouxe um elenco muito diverso, ela trouxe histórias muito complexas. A gente até agora falou de três personagens que foram bem trabalhadas demais, sabe? Que a gente citou principalmente, foi o caso da Jessica, da Patsy e da Jerry. Os diálogos entre a Jerry e a Jessica... São muito ricos. O fato de a Jerry, ela reunir em si tudo de ruim que a gente pode esperar, de certa forma. Mas ela não ser uma personagem que tá restrita às suas qualidades ruins. Ela não é simplesmente advogada filha da puta. Ela tem seus motivos, ela tem sua moral, ela tem os seus pontos de redenção. Mas sabe o que eu acho foda? Sabe o que eu acho foda? É que ela mistura... A relação dela com a Jessica mistura... Muito de favor, muito de trabalho, muito de chantagem. Sim. É tudo ao mesmo tempo, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Isso eu acho muito bom. Eu achei fantástico, porque é complexo, sabe? Não é... Como a série como um todo, eu tô focando mais nela, porque a gente tá falando dela agora, e porque no personagem da Jerry isso fica extremamente claro. As relações entre elas não são simplificadas Porque sim, sabe? Elas são bem construídas de forma a terem muitas camadas e muitos níveis diferentes, entendeu? Pra você ver que, tirando certos personagens, nem todo mundo é santo e nem todo mundo é demônio, certo? E não é... E assim, você vai encontrar isso em todos os personagens. Os diálogos dela e da Jessica são alguns dos meus diálogos favoritos, e os diálogos dela e da Wendy também. As brigas dela são sensacionais. Nossa, adoro. Não, mas eu continuo achando ela uma cachorra sem tamanho. Sim. Isso. Não, e é interessante porque quando você... Se você analisa esses personagens, elas são muito mais importantes do que a maioria dos personagens masculinos. Se você for ver... E, assim, porque não tinha porquê. O Luke Cage, ele é secundário, a gente já falou aqui por motivos óbvios. Ele vai ter a série dele, vai ter o momento dele de ter o pote dele bem desenvolvido. De brilhar, ele vai ter um momento de brilhar. De brilhar, de brilhar com óleo daquele corpo malhado. Por que eu tenho a impressão de que o cabeça deliberadamente evitou falar isso, cara? Vai ter uma cena de óleo naquele corpo, vai. Nossa, ter. Nossa, eu tô esperando vai por ter. Isso. Isso também, eu meio que fiquei esperando um pouco disso. Porque, né? Vai ter banho, vai ter cena de banho dele, com certeza. É, mas voltando. Aí, de resto de personagem masculino, você vai ter um que a gente vai falar aqui, que ele aparece, sei lá, mais ou menos na metade, mas ele também tá longe, tá no pote principal, ele tem um subpote dele. Você tem o drogadinho e você tem o Killgrave, que é o vilão, mas ele não faz parte, digamos assim, do núcleo da Jessica Jones, né? E eu acho isso extremamente positivo, porque isso, assim, primeiro, mostra que você não precisa de nenhum desses elementos que a gente tá acostumado. A série se sustenta muito bem com essas personagens femininas, e assim, a própria troca vai de sexo aí do Hogarth, não interfere em nada a construção do personagem. Eu acho que, de certa forma, deixa até mais rico em alguns pontos. Sim, não, eu acho que foi a melhor coisa que eles fizeram aí pra, nesse núcleo da série, foi fazer essa troca. Eu acho que foi muito bom isso. Tanto por questões de desenvolvimento de personagem mesmo, quanto pela questão social, pela questão do que tá acontecendo no mundo, né? Tem uma coisa que a gente... Que é uma grande crítica, é que várias obras muitas vezes pecam em mostrar relacionamentos que não sejam heterossexuais. Muitas séries pecam... Muitas histórias, no geral, pecam muito nisso. Por quê? Ou, assim... Não são verossímeis ou são fetichizadas. Não fez nada disso. Por sinal, assim, o arranca-rabo delas é muito legal, porque é uma coisa que você vê que poderia acontecer com qualquer casal. Não, certo? A briga judicial. Então, essa naturalização... Os mil cortes lá? Assim, vamos ficar no ponto, assim, na zona segura de spoilers. Isso a gente deixa pra depois. Ah, tá. Mas, assim, a forma como como mostra de um jeito tão natural a sua maneira... Eu achei muito interessante, foi uma boa escolha. E assim, de forma, eu acho que de maneira geral, a série, ela se dá muito bem nessa questão que a Adri falou, ela levantou bem, que seria a questão de se perder no fetichismo, né? Porque a série tem, aí a gente já falou, ela é uma série pra mais 18, ela tem um conteúdo sexual razoavelmente recorrente, mas assim, eu senti que ela é um conteúdo sexual sem ser necessariamente sexualizado. Ele não foi feito pra você apreciar aquilo como... como algo erótico ou como algo, assim, com esse intuito. Não foi feita pra moleque punheteiro, vamos colocar no português claro. Exatamente, eu tentei não colocar nesses termos, mas exatamente isso. Toda hora vai e vem, né? não, na verdade, o que tem sexual na série, ele serve pra você... fortificar relacionamentos. Eu confesso que chegou um ponto que cansou. Eu falei, puta, de novo? Sério, tipo, tinha vezes ali que já não tinha mais porquê. Era, sei lá, mas ok. Mas eu acho que o objetivo dos caras era fortificar relacionamento. Porque você mostra aí o relacionamento do Luke com a Jessica, do próprio Will com a Trish, ou da Jerry com a Pan. Então é pra você mostrar que o relacionamento é forte desses personagens. Não tem muito mais do que isso. Eu iria em outra linha até. Eu acho que é mais pra humanizar mesmo, né? A vida é isso, né, velho? Não... mas assim, confesso que às vezes alguma das cenas da Jessica me incomodaram pelo excesso. Assim, tipo, ok. Ok. Mas isso foi mais no começo da série. Isso... Às vezes, tipo... Principalmente quando ela vê, tipo... Eu não sei se pode falar isso no corta, mas, tipo, aquela paradinha da foto da esposa morta. Caralho, de novo, mulher? Você viu na semana passada, ficou na bed, entendeu? Encheu a cara, e você abre de novo a porra do armário do banheiro, e a mesma foto tá lá, e porra... Aí tá de sacanagem, gente. Você achou que ele ia mudar a foto de lá? Porra... Mas enfim, vai lá, cabeça, fala do Malcolm. Ah, o nosso querido drogadinho. Eu gostei muito Malcolm, dele, eu achei ele fofo. Joseph... O cracudinho. O Malcolm Joseph Dukas foi interpretado pelo Eka Turnbay, que fez Power Rangers RPM. Esse Power Rangers é ruim. Ele é dos ruins. Não, eu quero que você me fale quais são os bons, mas enfim. O RPM é o Mad Max, não, mentira. Então o RPM, ele é legalzinho, sim, porque ele é mais original, é verdade. Qual que é o ruim? É o anterior dele. É um também que tem a ver com carro. E ele também fez Esparta. Daí a série de gladiadores e sexo e gente com pouca roupa. A função dele na série, o personagem dele na série, é que ele é um vizinho de porta da Jessica Jones, e ele é um viciado em drogas, e toda hora ele tá lá meio chapado, meio querendo droga, e pô, e não sei o que, falando umas coisas meio sem sentido. E aí ele é amigo da Jessica, porque ela acaba meio que salvando ele um dia aí, que ele tava passando uma espécie de overdose, uma coisa assim. E ele tem uma espécie de gratidão. Ela vive resgatando ele no elevador também, né? Porque ele se perde, tem umas bestas. Ou encontrando ele na cozinha dela, comendo a manteiga de amendoim dela. É verdade. Porque ele invade a casa dela. Porque ele tá loucão. Por que você tá na minha casa? Não, cara, isso é a minha casa. É porque essas séries americanas, ela tem uma mania impressionante das pessoas não trancarem a porta, né? Não, é que a dela não tem tranca. Porque tudo quebra. É que, no caso de Jessica Jones específico, a porta dela tava toda cagada, gente. A dela, mas normalmente não tem tranca nas portas. Nenhuma. Só a única que tem é da Trish e ela abre. Mas ele, além de ser aí um personagem que às vezes tem um pouco de alívio cômico, às vezes ele é um personagem só pra dar aquele susto, tipo, alguém invadiu a casa. Quem será? É o drogado procurando comida. Ele tem um... É o drogadinho, é. Mas eu gostei muito dele também como personagem. Não, e assim, aí depois, quando você aprofunda ele e mostra o passado dele, tem lá um dos plots da série envolve ele, é muito legal, assim, foi muito, muito bem construído, e eu fiquei, caraca, tava na minha cara o tempo todo, como diria a Pete, estava aqui o tempo todo, só você não viu, cara. Tipo, falei, não acredito que isso aconteceu, eu fiquei... Mas assim, eu gostei dele porque ele cumpre aquela cota de humanos pra gerar humanos, 100% humanos pra gerar empatia, sabe? Você fica, não tem como você não ficar com dó do cara. Ele lá perdidão, louco na droga. Então, não, eu não sei vocês, mas eu dou bom dia pros cracudos, é normal, assim. Porque é melhor você fazer amizade do que inimizade, né? Eu penso assim. Então. Exato. Você vai brigar com os caras? Vai caçar treta? Não, né? Mas ele é um personagem muito importante aí pra história. Eu acho que ele é um dos mais importantes, porque tá tudo relacionado a ele, né, de alguma forma. E assim, eu acho bacana, na verdade, todo esse núcleo de três moradores do prédio da Jessica Jones. Que é o Cracudo... Não, ela, o Cracudo e os dois irmãos siameses lá. Nossa, gente, eles, assim, é a galera mais perturbada. O pessoal fala do você vê que muitas vezes o problema da rua não é o drogadinho, de boa. Não, ele é o mais tranquilo da galera. Não, é verdade. Pior que é, ele é de boa, ele é na dele. Como todo cracudo, que o cracudo normalmente é na dele. Mas, enfim. E uma coisa que eu gostei muito dele é que ele tem uma espécie de arco de redenção que eu achei legal, entendeu? Que aí ele realmente humaniza ele ainda mais. Eu, assim, piadinhas à parte, eu achei que a forma como ele se transforma ao longo da série foi muito bacana. A última personagem da qual a gente vai falar nesse bloco é a Hope Schlockman, que foi interpretada pela Erin Moriarty, de Law and Order e True Detective. Moriarty? Ela é... eu lembrei do Sherlock, cara. De Moriarty, meu vilão preferido. A atuação dela foi tão boa que acho que ela foi escolhida pelo nome. Deixa quieto. Ela é uma jovem de Nova York, estudante universitária, atleta, super perfeitinha, sabe? Aquelas pessoas que são tudo, fazem tudo, tem tudo. Isso é irritante. Além de bonita, é talentosa. Porra, Deus. E essa divisão aí? Não dá chance pros feios, pobres, fudidos que nem a gente, né? Enfim, ela é uma jovem que logo no começo da série mostra ela que ela foi sequestrada, ou sabe-se lá pra onde que ela foi. Depois a gente descobre que ela foi sequestrada pelo Killgrave. É através dela que a gente conhece de fato os poderes do Killgrave, que ele faz, e o nível, e o começo do nível de psicopatia dele. E o sequestro dela deixa uma série de sinais que a Jessica percebe, porque foram muitas coisas que aconteceram com ela, que o Killgrave fez com ela. Só que logo de cara, ele consegue fazer com que ela assassine os próprios pais. E ela acaba sendo presa por isso, a Hope. Pelo, a Jessica se sentindo uma simpatia por ela, por já ter estado lá, por saber o que é ser controlada, ela decide ajudar a Hope a provar a inocência dela. E a partir daí que ela começa a tentar caçar o Kilgrave, tentar descobrir onde ele tá, o que ele tá fazendo, o que ele quer fazer, especialmente porque ela sabe que ele tá fazendo aquilo pra atingi-la, tá fazendo aquilo pra ser reconhecido por ela. Então a Hope é meio que a forma como ele manda um recado pra Jessica. Assim, é uma personagem que tá lá pra ser a mocinha indefesa, eu achei ela bem blé, na real. A atriz também não fez um trabalho muito melhor em me convencer do contrário, mas é uma personagem importante porque... Ah, eu acho que ela atuou bem. Eu acho que ela, a atuação dela, eu acho muito boa, assim, do ponto de vista de... em alguns pontos você vê que ela, sabe, simplesmente desistiu, sabe? Assim, essa a perda total e o dano psicológico que ela termina depois de tudo isso, eu acho que a atriz passou muito bem, assim. Eu entendo que é uma personagem que ela tem aí uma... essa função puramente de causar empatia e raiva em você como espectador, mas eu acho que ela tem uma construção, assim, bem legal. Eu acho que a forma como a atriz colocou, muitas vezes o desespero, ou até mesmo a própria desistência, tudo, assim, bem, eu achei bem feito. Então, eu acho que, talvez pelo fato da própria personagem ela ser muito plot device, sabe? Você não... Eu, talvez por isso a própria atriz não tenha conseguido, assim, mostrar muitas camadas, porque a própria personagem não permitia isso. Mas não é uma personagem... Assim, ela cria empatia pela situação em que ela tá, mas ela por si, ela não conquista tanto. Mas faz sentido. Ela não tem espaço pra isso. A verdade é que ela tem uma cara de que não tá gostando. Assim, é uma personagem razoavelmente boa, também não é a melhor da série, mas é uma personagem razoavelmente boa. A atriz, ela fez o papel dela, recebeu o salário dela, foi pago e foi embora, mas, de fato, eu acho que ela poderia ter sido melhor explorada, assim. Eu sei que ela foi ter a questão do trauma e tal, mas eu acho que isso deveria ter mexido de uma forma mais intensa com ela. Ela parecia sempre muito tranquila, sabe, com tudo que acontecia. Isso me incomodou um pouquinho. Isso me incomodou um pouquinho. Bom, nela. Assim, pelo menos pra mim, ela tem uma importância, talvez não aí na questão da atuação, mas eu acho que ela tem uma... ela dita um elemento que eu gosto muito, que é o seguinte: quando a gente assiste tanto o universo, se a gente se fechar no universo da Marvel, dos cinemas, tá tudo integrado. Se você assistir esses filmes têm aquele tom mais clássico super-herói, aonde você tem ao final a ideia de que tudo se resolveu, né? Aquela, tudo bem, Nova York foi destruída, mas tá todo mundo feliz depois comendo, sei lá, comida naquele bar ridículo na cena pós-crédito. E a Hope, ela tem o papel de mostrar pra você que, na verdade, não, as coisas não terminam bem. Por mais que a Jessica se esforçasse, depois dos acontecimentos do primeiro episódio, nunca tudo ia ficar bem. Nunca tudo ia se resolver. Não existe final feliz. E eu acho que toda a importância dela é essa, editar esse ritmo, dar uma espécie de pena em você como espectador. Porque, assim, não existe final feliz. Existe, no máximo, um final talvez um pouco menos pior. Mas não existe resolução, não existe felicidade, não existe, assim, retribuição que consiga resolver aquela situação. Então, e assim, eu acho que esse elemento é importante pra dar o tom e o quão profundo e o quão psicologicamente pesado é Jessica Jones. O mundo dela e os acontecimentos. Cara, nada do que aconteceu com ela, do que aconteceu com a Hope vai acabar, vai se perder, vai se resolver, nada vai terminar bem, porque já não tem como se resolver. Não existe, né, a resolução final de um super-herói, de um filme de super-herói comum. Então, eu gosto desse elemento que ela traz pra série. Eu acho que era uma personagem assim meio complicada, né, de você justificar o que ela passou e o que aconteceu com ela e o que ela fez, sabe? É um pouquinho difícil, mas eu concordo com a cabeça nisso, no fato dela vir pra mostrar que o... não é porque você tá sendo salva, vamos dizer assim, que vai acabar tudo bem, sabe? E eu acho que ela até fala, tem um momento lá que ela tá conversando com a Jessica Jones, não, a gente tá quase, sei lá, tipo, tá quase resolvendo, tá quase terminando, tem mundo que não tem, sabe? Depois disso não tem, não existe, não tem como voltar pra aquela situação anterior que eu gostava, já foi, e agora não tem mais volta, não tem coisa, dependendo do que você faça, eu não, sabe, eu não vou ser feliz de novo, vamos colocar assim. Sim, e ela até comenta isso na série, ela fala, depois que eu sair daqui eu vou pra onde, entendeu? Tipo, eu vou voltar pra casa, meu irmão vai estar lá, meus vizinhos vão olhar pra mim pensando que eu sou uma assassina, vai valer a pena eu voltar pra casa, entendeu? Esse é o pensamento dela, isso é muito interessante. Eu acho que esse é o grande, é a grande quebra que a gente, que o Jessica Jones faz com relação ao super-herói, né? A esse gênero de história que a gente tá tão acostumado a ver resoluções boas, ou finais felizes, vamos colocar assim, quando na verdade não é. E eu acho que isso que desmotiva ela, que faz ela não acreditar nessa instituição de super-heróis. Ela não é uma super-heroína convencional, vamos colocar assim, sequer uma super-heroína. Assim. Ela é super, sim, mas ela não veste esse... Vai, a gente fala dessa questão do Capitão América, né, dele ser um ícone, não sei o quê, mas ela, sabe, ela não acredita nisso. Ela sabe que o mundo é muito mais sombrio e muito mais... e muito ruim pra isso funcionar de alguma forma. Ela sabe que a coisa é bem mais complicada, que salvar o dia é bem mais complicado, né? Ela sabe que mesmo se ela salvar o dia, amanhã ela vai ter que acordar 6 horas, porque o despertador vai tocar. Vai estar com aquela ressaca. Ela é feliz, mas nem... Quem nunca trabalha de ressaca? Eu nunca. Agora que a gente já falou aí dos principais personagens sem spoiler da série... eu queria saber o que vocês acharam aí no geral, aí bem, bem didaticamente, pra gente avançar pra parte... Bom... E full spoilers aí. Eu não tenho, como já disse milhões de vezes, eu não tenho uma vivência em quadrinhos muito profunda. Não é uma mídia que eu busco muita coisa. Mas a série me chamou a atenção pelo fato de ela trazer pra um... Justamente como eu já disse antes, de trazer pra esse mundo de super-heróis e de coisas extraordinárias, trazer as consequências reais e concretas do que esse mundo representa, certo? Uma coisa que eu gostei muito foi que os personagens geram muita empatia em você. Você consegue ter diferentes níveis de entendimento daqueles personagens, diferentes níveis de empatia. Não quer dizer que você concorde, que você apoie, que você ache que tá agindo certo. Mas são personagens que você consegue ler a humanidade deles muito fácil. Tanto os humanos, quanto os humanos extraordinários com superpoderes, certo? Como já disse também, as personagens femininas são fantásticas, certo? São personagens que realmente têm níveis de riqueza muito interessantes. E é uma série que ela te coloca numa... Apesar de ela ser pesada, ela ser violenta, ela mostra que tem tipos de violência que são... Ela vai além do tipo da violência física de porrada, sabe? E ela mostra tipos de violência que não são tão tratados com tanta seriedade e com tanta... De uma forma tão, sei lá, com o tato que a série soube usar. Sim, mas é mais por isso. O que eu gostei foi por isso. É uma série que você tem personagens que te causam empatia e que ela traz pro extraordinário coisas reais que funcionam lá dentro. É essencialmente isso. Então, seguinte, né? Acho que a principal coisa assim, que eu gostei, falando sem spoilers aí do Jessica Jones, é principalmente realmente principalmente o ritmo, né, da série sobre os acontecimentos, né? Como a gente comentou lá no início, né? Esse poder do Killgrave, né? Sem muito spoiler, né? Do controle das pessoas e tal, é um negócio que cria situações muito claustrofóbicas até, né? Você fica meio perdido na paranoia que o Cabeça falou, na situação de refém e de pós-trauma que a Jessica Jones aí sofreu e tal. E tudo isso aí se envolve numa trama aí em um lugar muito fudido, né? Pessoas aí fudidas, né? No pior sentido, né, da palavra, né? Todo mundo na merda mesmo, né? E é algo bem legal, assim. Você vê que de onde saem filmes assim com uma perspectiva toda diferente, né? Ou melhor, da mesma produtora, né? Que cria filmes com um tom totalmente diferente, a gente tem esse mesmo universo, né? Todo cagado, destruído, né? E é reflexo aí, muitas vezes, aí do que a gente vê de verdade na cidade, né? E o principal, acho que mérito é Jessica Jones, né? Não falando de Hell's Kitchen, né? Porque é o que todos esses filmes... É o que todas essas séries vão tratar, né? Do real, do zoado, das ruas e tal. Mas falando principalmente aí do Jessica Jones, né? Eu acho que eu destaco principalmente isso, né? A sensação de você ter uma super-herói que não quer ser super-herói, herói mais, né? A super-heroína, né? Corrigindo. E principalmente aí como a trama se desenrola pra te trazer surpresas, né? Infelizmente nem todas agradáveis. Mas eu acho que é isso aí, moçada. Fica a recomendação aí. Eu gostei que você usou a palavra que a série dá uma vibe claustrofóbica. Eu acho que essa é a melhor definição. Interessante. E acho que é isso aí, moçada. E só pra concluir assim de uma maneira legal, 1h11 de gravação e ainda não falamos, já acabou. Boa, Jéssica. Você tinha que ser aquele cara, né, velho? Tinha que ser. Ah, Tinha que ser. Ela veio bem nessa época, né? Já acabou, Jéssica. Veio bem quando saiu a série. Exatamente, bem lembrando, né? Tava pra sair a série, na verdade. Gente, é 2015. Mas... vamos deixar os memes de 2015 morrerem, por favor. Ah, bom, eu acho que assim, sem spoilers, né? O que dá pra falar? E aí, de certa forma, querendo impulsionar vocês a assistirem ou não a série, eu acho que o Jessica Jones, ele trabalha, de certa forma, como uma desconstrução. Não da forma como a gente já falou outras vezes aqui, de uma desconstrução completa de um gênero, mas eu acho que ela te coloca muitas perguntas e te coloca muito desconforto quando a gente fala da temática de super-heróis, de super-poderes, de super-vilões. Isso porque os personagens... são complexos, os personagens são profundos e eles te colocam algumas dúvidas. Então, assim, a gente nem falou aqui quase nada do Killgrave, exatamente, acho que pra segurar, porque grande parte deles é spoiler. Mas muitas vezes, quando você entende os poderes dele e ele coloca um questionamento, você fala, isso é totalmente plausível que uma pessoa com poderes faria. E assim, qualquer pessoa com poderes estaria suscetível a isso. Entendeu? O Kiba faria, né? E assim, eu acho a construção disso muito boa. Eu acho que, como o Rod falou muito bem, o tom todo claustrofóbico da série, aquela sensação de que você junto com a protagonista, não tá seguro em nenhum momento, e a única coisa que você pode fazer é esperar até o momento e tentar minimizar os prejuízos e resolver a situação... é muito assustador, entendeu? Porque a gente tá acostumado a falar aí de super seres, ou até de seres que não são exatamente super, como por exemplo, você pega a Viúva Negra, pega o Hawkeye no Vingadores, mas eles dentro daquela narrativa se resolvem super bem, entendeu? No fim, quem se pode é o Mercúrio que tem super poder. Mas aqui não, aqui os poderes dela são totalmente ou quase inteiramente inúteis contra o problema que ela tá enfrentando. E isso é muito legal. Pelo contrário, né? Os poderes dela só tornam ela ainda mais vulnerável, né? Sim. Então, assim, eu acho que, assim, se você assistiu o primeiro episódio da série e ainda assim não gostar, eu acho que talvez não dá mais. Assim, acho que provavelmente você não vai gostar do resto. É porque o clima é aquele, né? Do começo ao fim, o clima é aquele, Porque a série te vende no primeiro episódio aquilo. E, assim, no fim do primeiro... tudo. No fim do primeiro episódio eu falei, agora eu vou ter que ver até o... Eu quero ver realmente a resolução disso. Só que eu também consigo entender... que não é uma série pra todos. Pessoalmente, eu não sou fã de coisas com excesso de sangue. Tipo, com muita violência, não gosto. Mas, ainda assim, pra mim, valeu a pena. Então, é legal a gente deixar esse aviso se a pessoa não gosta de violência muito gráfica, cenas de tortura. Não é uma série que você vai apreciar. Então, é uma coisa que você talvez queira evitar pra não falar, o Projeto X indicou um negócio que é uma merda pra mim, tá? Não põe a culpa na gente se você tem mais assistir sabendo que tem isso e você não gosta. Por favor. É pesado. Bom, o que eu tenho a dizer, assim, é o que eu já comentei. Eu gostei muito de como o roteiro trabalhou, assim. A questão de você ter algo muito pesado, ao mesmo tempo que ele tenta te dar uma mensagem de que as coisas podem ser melhores, mas elas não podem ser tão melhores assim, e quebra com uma piadinha, uma frase engraçada da Jéssica. Eu acho isso muito inteligente, é muito difícil de você colocar tudo isso junto no mesmo produção, e não parecer ridículo, sabe? Ao mesmo tempo que, sim, é uma série complicada, você vai se sentir perturbado em diversos momentos. Eu me senti, quando eu fico pensando em algumas coisas, eu vejo, nossa, eu não acredito que isso pode acontecer na realidade. E não tô falando de superpoderes, né? Superpoderes aí estão em segundo plano totalmente, né? Eu acho que você tem que assistir, se você tiver mais de 18 anos, é claro. E não assista do lado da sua mãe, da sua pai, do seu irmão mais novo, porque não é legal. Mas vale a pena e eu recomendo fortemente que você assista. E antes de concluir, eu já diria que é uma das melhores séries que eu já assisti no Netflix. Ela é realmente muito boa mesmo. Eu acho que, assim, independente do contexto super-herói, assim, porque pra mim ela independe muito do universo cinematográfico da Marvel. Eu acho que você não precisa de... né? Sim, sim. Não, eu digo assim, como no quesito drama, ela é um puta série, é um puta drama, é uma puta série de drama. Esquece a questão de super-herói e super-poder. Bom, agora que a gente já concluiu aí a primeira parte, vamos falar do que todo mundo quer falar. Vamos dar spoiler dessa série maravilhosa aí. Pra começar com a parte dos spoilers, eu quero que o Cabeça fale um pouquinho aí do Will Simpson. Vai lá, Cabeça. Cabeça não, pode. Então, falando aí sobre o Will Simpson, né? Ele foi interpretado pelo Will Trevor, que fez CSI, Dexter e Once Upon a Time. Eu também não sou fã muito de nenhuma dessas séries, assim, pra ter visto ele e tal. Mas... O que ele fez no Once Upon a Time? Deixa eu tentar descobrir. O Mugi curte o Once Upon a Time. Eu vi, mas eu não lembro agora. Mas basicamente é falando do personagem, né? E o porquê que a gente segurou ele aqui pra zona de spoilers, né? Ele tem até duas camadas, né? Duas frentes na história, né? Nesse primeiro momento aí que a gente conhece ele, ele era um membro de polícia aleatório, né? Da cidade de Nova York. E ele acaba. Ele acaba aí na roda aleatória aí do universo sendo controlado pelo Kilgrave, né? E depois de toda uma situação lá de tentar. Atacar a Trish, né, e tal, ele acaba se unindo, né, a Jessica e a própria Trish lá que ele quase matou, né, pra tentar ir contra o Kilgrave, né, por causa principalmente de todo o potencial que ele tem pra fazer coisas ruins, né, ou seja, mais uma vítima aí do vilão principal, né. Aí o que rola? No decorrer da série a gente vai conhecendo um pouco mais o personagem, né, e principalmente aqui o plot twist, bam, ele não era só um personagem aleatório, né, um policial das ruas, né. Aí fica até uma ressalva minha, assim, mas eles usam esse personagem pra construir um personagem que eu não sei se encaixou muito bem, assim, na série, né, que é que ele, normalmente, ele tem um outro nível, né? Ele tá num outro patamar dentro dos quadrinhos, em um outro contexto, né? É difícil saber se... Mas falando, spoilers mesmo, né? No final, ele se mostra sendo o protótipo aí de bazuca, né? De um super soldado, novamente, né? Nos quadrinhos ele aparece na queda de Mudo, que isso que o nosso cast sabe, ele é um cara que passou por uma tentativa de replicar o experimento do Capitão América. Só que ele é todo instável, ele toma umas drogas, no quadrinho ele queima um grande pedaço das pílulas, ele queima um grande pedaço da Cozinha do Inferno, o Demolidor sozinho mal aguenta o cara. E ele vai virar um vilão ferrado, né, pelo jeito aí. Na verdade, é o mesmo que, se vocês verem bem, é o mesmo aí que o Demolidor fez, né, na série. Ele pegou lá, o vilão principal era o Rei do Crime, ok, mas ele colocou personagens pequenos propícios a virarem grandes vilões, né? Sim. Tanto que lá no Demolidor tem alguns, eu não lembro agora o nome do personagem, mas tem alguns que podem aí voltar como grandes vilões. E na Jessica Jones esse cara tem a mesma função, que ele chega aí como um personagem que você pensa que ele é do bem, ele te convence de que ele é um cara correto, só que aí... De que ele é só mais uma vítima, né? É, só que ele começa a ficar desequilibrado, né? Descontrolado. Isso é muito legal. Porque ele muda, de repente você tá odiando ele, né? É, exato, né? Era pra ser um aliado, né? Sim, e ele tem uma das melhores cenas da série, que é quando a Trish toma a pílula dele lá. E eles destroem a casa inteira da Jessica. Eu acho muito boa. Abre um buraco no quarto. Eu achei engraçado a cena que o Luke Cage foi se trocar no quarto dela. Tem tipo um buraco, dava pra ver tudo. Entendeu? Mas enfim, eu acho que a função dele pra série é virar um vilão aí no possível futuro. Não sei se é o vilão principal, mas um personagem que vai voltar aí, né? Pra Cal... Eu tenho a impressão de que ela não ficou muito feliz, não, viu? A casa dela já tava toda fodida. Esse cara ainda vem e termina de quebrar, velho. Mas o que vocês acharam do plot twist mesmo, assim, cara? Não falando do personagem, mas tipo... Sei lá, cara, eu achei que não precisava encaixar mais um cara, assim. Eu sei que é importante construir personagens um pouquinho. Ele foi meio aleatório, né? Ele foi meio aleatório. É aquela coisa, naquele momento do roteiro, naquele momento não tinha outra resolução, eu acho. Naquela história de matar o policial, sabe? Que ele mata aquele policial que tava preso, tava algemado na cela do Kilgrave lá. Eu acho que assim, ali infelizmente eu não sei se tinha como resolver de outra forma. Eu acho que aquele cara precisava morrer. Realmente precisava dar um fim nele. E esse cara tava, de certa forma, ajudando demais. Precisava tirar ele do... Sabe? Do caminho. Tirar ele da tirar frente. Do caminho. Do caminho. É. E aí você fala, será que foi a melhor decisão? Sei lá, eu também... Eu confesso que fica meio estranho, assim. Não, foi, é. Ele foi meio avulso na série. Foi. Ele foi o cara que... o médico lá que tratou ele foi totalmente avulso. Eu acho que foi, assim, eles poderiam ter começado a jogar pistas sobre a real natureza dele, mas não ter chegado a esse ponto do plot dele nessa temporada, entendeu? Poderiam, sei lá, ter colocado, ter ido mais devagar com o desenvolvimento dele. Talvez o problema tenha sido que correu demais, que tentou, tipo, enfiar muita coisa numa temporada só. Mas eu acho que ele tem aí potencial pra voltar depois, né? Não sei aonde, mas eu acho que ele deveria... Eu acho que todos esses mini vilões que estão aparecendo, eles deveriam voltar depois nos Defenders. Sabe quem que eu queria que voltasse? Kill Grave. Ele e o Zod. Não vai ter jeito. Mas... Finalmente. Bom, fala do Kill Grave lá, cabeça, vai. Oh, e aí o nosso grande vilão, finalmente. Finalmente chegamos nele, depois de 1h23 de gravação, chegamos nele. Talvez uma das... Sei lá, cara. Fazia tempo que eu não via a internet tão alvoroçada por causa de um vilão e de um ator assim. Mas é o personagem, é o Killgrave, interpretado aí pelo David Tennant, que ficou eternamente conhecido por conta do Doctor Who. E Harry Potter e o Cálice de Fogo, né? Ele fez. Não, ele fez um personagem que no livro é importante. Ah, é? Quem ele fez lá? Ele fez o Bertha Crouch Jr. Mas no filme é tipo. No filme ele apareceu por 3 minutos. No filme é bem away, mas no livro ele é mais importante, o personagem. Ele nem consegue se mostrar como ator no Harry Potter. É, pensando assim, ele faz a cota de... Eu li esse livro. Tipo, 95% dos atores britânicos terem estado em algum Harry Potter, então ele tá... Porque... Falta ator, né? Com certeza um ator brilhante e conseguiu fazer esse personagem ser algo, sei lá, talvez até... Até mais chamativo em muitos pontos que a própria Jessica Jones. Mas o que raios é ele? Bom, o Killgrave, ele também é um super-humano, ele também tem poderes, só que o poder dele é totalmente diferente daquele pacote básico de super-poderes. Ele consegue obrigar as pessoas a fazer o que ele quer. Ele tem uma espécie de controle mental sobre as pessoas, onde, por conta da voz, né, se a pessoa ouvir qualquer comando dele, a pessoa fica sob o controle dele por 24 horas no começo, que eles falam, né, mais ou menos. 12. 12? Isso. 12 no começo. Não, 12 horas, mas é que tem uma... Eles começam a tornar técnico o poder dele, né? No começo são 12 horas e ele precisa estar de frente pra pessoa. Depois ele consegue fazer só pela voz... Né? Porque no começo ele não consegue, só depois ele consegue controlar só pela voz e chega a durar até 24 horas o poder dele. Isso eu acho muito bizarro, é claro, é necessário pra série, mas você ter que controlar o poder do cara por 12 horas e a série explorar isso, são 12 horas, já passou 12 horas, então beleza, então acabou, sabe, isso é um pouquinho complicado, mas é necessário, né, acaba se tornando necessário pra história. E assim, primeiro... Que é aquela que a gente falou, é um poder que você, sei lá, a força bruta da Jessica Jones não consegue fazer nada contra. Não, se você vê bem, o Hulk não conseguiria fazer nada contra, entendeu? Não, então, esse na verdade é um dos meus grandes pontos, é que assim, se ele realmente, sei lá, vai, tudo bem, fechou, tem spoiler até aqui, assim, se ele realmente morreu, cara, é uma perda, porque ele seria um puta vilão pra todos os Vingadores, entendeu? Sim, exatamente. Não, ele é um vilão dos Vingadores também, não é? Não, assim, eu tô falando assim, mas eu tô falando assim, no... ele apanha pro Demolidor, mas... Mas o Demolidor... Não, mas ele não aparece em nenhuma história dos Vingadores? Ah, o próprio Elias, né? É, tem ligação. Mas assim, eu tô falando, imaginando esse universo cinematográfico, ele seria um puta vilão. Porque assim, quem ali conseguiria? Talvez ele tivesse algum tipo. Assim, será que a Feiticeira Escarlate conseguiria mexer com a cabeça dele? A gente não sabe. Seria um bom ponto de, né? Não, e assim, os filmes, por exemplo, dos Vingadores, em que você precisa ter exércitos de vilões, ele poderia controlar muita gente, entendeu? Não, e assim, ele conseguiria ser um vilão que não precisa dessa massa toda que os dois filmes teve que ter, primeiro o Chitauri, depois os. Depois lá os clonezinhos do Ultron, ele poderia simplesmente virar, como você falou, virar pro Hulk, pro Thor e falar assim, você vai bater nos seus amigos. E, sabe, guerra civil. Exatamente. Pra ver que eles não precisam de ajuda pra sentar porrada no outro. E assim, eu acho que talvez ele ter sido resumido a um vilão, talvez, de uma temporada de Jessica Jones, talvez tenha sido uma perda. Eu entendo que tem toda uma questão de vingança, não sei o quê, né, de... você dá um, finalmente um fim. É, eu tenho meus problemas com relação à resolução do plot dele. Eu acho que no final ele meio foi meio idiota, mas a gente pode deixar isso um pouco mais pra frente. Mas assim, acho que... Você sabe a sensação que dá? Quem não é, né? Sabe a sensação que dá? A sensação que dá é que ele pensou pequeno, né? Porra, mas a série inteira ele fez tudo. Cara, a série inteira ele conseguiu pensar na frente de uma maneira pra no final dar uma derrapada daquela, sabe? Mas... Então, ele pensou pequeno. Ele pensou mas segura, vamos mandar isso pra depois. E assim, eu acho que o... Sabe o que isso me lembrou? Agora, do jeito que você tá colocando? É uma referência meio idiota, mas me lembrou um pouco o final do Death Note. Tipo, aquela coisa... Aquela conclusão broxante. A sua maneira. É que no Death Note ele foi idiota que ele delegou. Quando você delega a parada... não, você não pode delegar. O cara de baixo sempre vai errar. O problema do Death Note foi quando ele delegou pro maluco. O cara de baixo sempre vai errar. Exatamente. Mas assim, e por que que a gente fala tanto? Porque ele é um vilão que ele foi construído de uma forma que ele não é mal porque ele é mal. Por exemplo, pega o Caveira Vermelha dos filmes do Capitão América. Ele é mal porque ele é um nazista mal. E nazistas são mal. Ele é mal. Bom, ele não, ele tem uma lógica própria, ele tem uma forma de enxergar o mundo que é onde ele não é um vilão, assim, ele tem poderes, ele usa ele nas pessoas e é isso, assim, ele não abusa de ninguém, ele não tá fazendo nada, ele, muitas vezes ele acha que ele tá fazendo bem pras pessoas, de certa forma, sabe? E aí, ele tem uns questionamentos, tipo, assim, pô, quer dizer que vocês esperam as pessoas fazerem as coisas pra vocês de livre e espontânea vontade? Por quê? Entendeu? Eu não consigo entender porque vocês fazem isso, eu tendo esse poder aí. E a forma como ele é construído, os traumas dele, transformam ele num vilão muito profundo, muito bem construído, e que você fica com aquela... Aquele, sabe quando você torce um pouquinho por ele? Por pior que seja, você não quer ver esse cara se ferrar completamente. E outra, tem a questão da química dele com a Jéssica, né? Que é bem melhor que a do Luke Cage, diga-se de passagem, assim, não? Sim. É claro que tem toda aquela questão de que ele é o... Ele estuprou ela, ele é o... Qual é a palavra que... Como é que é o nome? Ele... não, é psicopata também, mas é a questão do assédio. Ele é um assediador, ele tá completamente errado, mas os dois em cena, eles são muito, muito bons. Os dois conversando, são cenas muito boas, entendeu? Ah, e eu acho que talvez o detalhe que a gente não falou é que, assim, ele é apaixonado pela Jessica Jones, mas apaixonado em um nível assustador. E, assim... É um nível que faz ele fazer tudo isso, né? Porque tudo isso que ele faz é porque ele está apaixonado por ela. Exatamente, e é uma quebra, porque, assim, não é que ele quer... No final, mas não é que ele quer matar e acabar com ela, não, ele só quer ela de volta, entendeu? Ele quer que, assim, eu acho que a parte que mais assusta é que ele quer que ela corresponda ao sentimento. Sim, ele tenta fazer ela entender o sentimento. Cara, nossa, assim, aquela passagem toda na casa dela, eu acho genial, assim, que ele reconstrói a casa dela, como era na época. Puta, isso é muito bom. Sim, inclusive, mais genial do que isso foi a vizinha explodindo. Aquilo foi muito bom. A vizinha ela mereceu. Gente, aquilo eu achei... Quem não tem uma vizinha que merece? Ela mereceu explodir. Ai, que horror. Ela não merecia explodir, mas eu não gostava dela. Não, ela foi uma escrotona mesmo, isso é inegável. Foi bem escrotona. Na verdade, o castigo que ele deu pra ela naquele momento lá da cena do café da manhã já foi suficiente, né? Ah, ok. Porque aquilo foi pesado, foi um castigo pesado. Mas ela explodindo foi, assim, a cereja do bolo. Mas, assim, eu acho que o Killgrave, pra quem assiste, ele também é um dos vilões mais assustadores. Porque a gente pensa em vilões genocidas... Dos quadrinhos que matam um monte de pessoas sem, tipo, usando poderzinhos e afins. Mas você não pensa em alguém que vai olhar pra você e vai mandar você enfiar a mão dentro do liquidificador ligado, sabe? Eu acho que... Cara, que cena pesada aquela. Aquilo era... O fato de o poder dele ser uma coisa tão pontual, agir de indivíduo pra indivíduo, principalmente no começo da série, é um negócio muito perturbador, sabe? Muito assustador. Porque ele não tá lidando com massa, tá lidando com pessoas específicas e isso é muito bad, isso é muito... Isso é uma coisa que te tira demais da sua zona de conforto, sabe? Pelo menos eu senti isso. E assim, pelo menos o que eu mais gosto é assim, a forma como você tenta entender a cabeça dele, na cabeça dele tá ok, sabe? Na forma como ele só tá, sei lá, ele só tá mostrando o amor dele pela Jessica e quando ele... Não, e não só isso, quando ele fala lá, porque tudo que aconteceu foi porque meus pais fizeram esses testes comigo e meus pais foram filho da puta e não sei o quê. E cara, não sei vocês, mas eu acreditei. Eu acreditei. Eu acreditei? Não, sério. Total, porque... Porque no fim, você vê que ele tá quase... Ele tá... Tá justificado? Tá tentando se justificar? Só pra ficar com ela? Não. Tem um ponto dele que ele tá quase mudando. Você sente que ele tá quase se rendendo, assim, deixando de ser mal. Principalmente quando aparece... Não, até quando aparece os pais, ele meio que tá disposto a perdoar aquilo, sabe? Mas aí, depois de tudo aquilo, ele fala, foda-se, realmente a humanidade é uma bosta e eu vou... Sabe, todo mundo é ruim, eu vou ser ruim também. Ele manipula a audiência tão bem quanto manipula os personagens, essa é a verdade. Eu não sei, mas é meio traumatizante sua mãe vir com a tesoura e tentar pegar ela no seu pescoço, né? Eu acho que traumatiza a pessoa. Então, exatamente. Assim, eu posso estar errado, mas eu acho que é meio traumatizante. Mas eu achei legal a tentativa da Jessica de redimir ele. Ele quase se redimiu, na verdade, né? Sim, ele chegou bem perto. Sim, e o fato dele pelo menos tentar, seja, porra, né? Eu tava acreditando que ele era mal por causa dos pais dele, eu tava acreditando em tudo isso. Você fica, porra, será que ele é vilão mesmo, né? Aí depois, como tudo se desenvolve, você percebe que de fato, né, ele é o filho da puta. Não, mas assim, eu ainda acredito que aquilo tem sim influência, sabe? Ele não cresceu dentro de uma realidade normal. Ele não. Você não pode. Sim, não, mas os pais explicam que eles fizeram aquilo porque ele tava doente, né, cara? Ele ia morrer, então tá justificado. Ah, mas ainda assim eles não pareceram ser muito fofos, assim, e cuidadosos com. Não, ok, ok. Não, mas aí que tá. Ninguém é plenamente defensável nessa série, né? E não só isso. Depois também, por mais que os pais tivessem errado, depois ele virou filho da puta desde criança, né? Sim. Ele controlou os pais dele por anos. Ah, mas aí é consequência do poder dele, né? O cara que pode fazer qualquer coisa pra ele ser mimado é rapidinho, né? Não, e ele falou lá, eu era uma criança, eu não sabia, sabe? Era uma criança que eu tinha muitos poderes, cara. Você bota poder na mão de uma criança, sabe? Que tem ainda assim um senso de moral, um senso de certo e errado, até onde pode ir bem, assim, ela não tá totalmente construída. E ele cresceu num ambiente onde ele não foi ensinado a construir isso, onde ele sempre foi acima, onde ele sempre teve poder sobre toda a população, onde ele sempre se entendeu superior e podendo controlar. Então é muito difícil você querer que esse cara seja criado e mantenha-se bom, ou não necessariamente bom, mas assim, se mantenha com o mesmo senso de moral e de certo e errado que a gente tem. Mas eu acho que isso, ao mesmo... Quando você analisa a forma como ele lida com isso, ele literalmente põe a culpa das pessoas serem vítimas do poder dele nas próprias pessoas, tipo, o mundo me fez assim, alguma parada desse jeito, entendeu? Ao mesmo tempo que por muitas vezes ele consegue convencer a justificativa dele, às vezes, várias vezes também, você não fica um negócio tão, ele acaba sendo tão falso, ele acaba, o cinismo dele acaba atingindo um ponto tão, tão extremo que meio que ele próprio, em um determinado momento, meio que mata qualquer empatia que você pudesse ter por ele. Sim, de fato. Mas naquele momento ele me enganou, entendeu? E eu acho que isso que faz dele brilhante. É o fato dele enganar a gente. Eu adoro ser enganado nesse tipo de série, porque é isso que faz a série ficar boa, você acreditar naquilo, entendeu? Mas, por exemplo, você vê que a hora que ele tá lá na cela do não sei o quê, e elas colocam um vídeo dos pais, cara, ele se sente, você vê que ele tá muito perturbado com aquilo, sabe? Ele não tá levando aquilo numa boa. Na esportiva. realmente não é. Não é na esportiva, sabe? E a Jessica ali, ela é bem também, assim, ela não tem... Ela é bem cruel bem também, cruel, né? Sabe? Dá choque. Mas ela tem que ser cruel, né? Sim, ela... Então, por isso que ela não é uma super-heroína. É aquela coisa, como eu disse, todos os personagens aí, eles cometem atos brutais, sabe? Até... E você vê que rola uma hipocrisia foda de todo mundo ali, porque todo mundo meio que tenta se justificar, sabe? Uma coisa que é muito repetida na série, que eu acho muito interessante, é a questão do não é sua culpa. Claro, muitas vezes, quando essa frase é usada, é justamente pra fazer com que as pessoas que foram vítimas das ações do Killgrave realmente não fiquem se arrastando num remorso que elas não têm que carregar. Mas, muitas vezes, as pessoas também usam isso como desculpa, sabe? A mesma frase que é usada pra levantar certas pessoas, outras pessoas usam como desculpa. Principalmente a Jessica e o Killgrave. Os dois fazem muito isso. A Jessica pra meio que se eximir da responsabilidade das coisas realmente cruéis que ela tá fazendo com o Killgrave, e o próprio Killgrave, porque assim, eu fui feito assim, a culpa é do mundo que me tornou esse bosta que eu sou. Alguma coisa assim. Sim. Bom, vamos comentar as cenas importantes aí? Alguma que vocês lembram e querem falar? Briga no bar. Briga no bar. Briga de bar. Mas é sempre legal. Não, briga de bar é tipo clássico, né? Tem que ter. Se não tiver, não tem graça, né? Mas aquela cena que os caras vão tentar bater nele, o cara enfia a faca e a faca tipo, fica torta. Tipo, não sei se ela fica torta, se quebra. É uma garrafa e ela não corta a pele dele. É uma garrafa, é. Tipo, o cara olha pra cara dele assim, e ele meio que nem se mexe. Faz, né? Aquela cara de bunda, é, mas... É tipo, isso é muito clichêzudo, sabe? Mas é bom, ao mesmo tempo é bom. É. E aí, novamente, a galera da maquiagem agradeceu. Porra, não vou ter que fazer corte, sangue, o caralho, lá. Só a galera do figurino reclama, mas aí não dá pra agradar todos, né? Não dá pra agradar todo mundo também, né, cara? Bom, mas uma cena que eu queria comentar, que eu tô falando dela desde o começo, é a cena dos 1000 cortes. É, eu acho que você queria falar dela. Cara, sério, eu... Cara, não, sem brincadeira, é a melhor cena da série. Aquele episódio é o melhor episódio da série. Mas a cena é muito incrível, porque a Jerry, ela tá sendo filha da puta com a Wendy a série inteira. E no momento que a Wendy vai se vingar dela, claro, por ordem do Killgrave, né? Mas ele manda ela dar 1000 cortes nela, e ela começa a contar, tipo, 1, né? 2? Tipo, cara, até onde vai isso, né? Você pensa, meu, ela vai chegar nos 1000, ela não vai? E, tipo, a cena vai indo... É, tipo, você fala, meu Deus, pra onde que vai isso? Aí, quando chega... claro, foi foi uma cena falha ao mesmo tempo, porque a Pan chega do nada, né, e como é que ela sabia que elas estavam na casa da ex-mulher e tal, mas enfim. Não, mas tem uma explicação pra isso. Ah, sempre tem, né, mas querendo ou não, é muito muito, muito... Muito conveniente. Muito conveniente, exatamente. Eles explicam, mas é muito conveniente. Mas ao mesmo tempo é uma cena incrível, porque é um misto de vingança com... Como é que chama a palavra? Não, é ciúme também, porque ela, querendo ou não, ela ainda gostava da outra, ela tentou de toda forma voltar com a outra, ao mesmo tempo que as duas estão sofrendo ali, porque ela não queria estar fazendo aquilo e estar cortando ela, é muito, tem muita coisa acontecendo numa cena só, entendeu? Acho que por isso que eu gostei tanto desse episódio, e também é o momento que o Killgrave foge da cela e faz tudo, toda aquela loucura e obriga a Jerry a fazer um monte de coisa, e você vê que ela... Que assim, ela merece tudo aquilo. A Jerry é a filha da puta completa, né, cara? E pra mim ela tinha que ter morrido. Claro, ela não morreu porque ela vai ter importância depois, mas... Eu acho que todo mundo tá nessa de que ela devia ter morrido. Sei. Não sei se ela devia ter morrido. Porque ela é uma personagem importante até no final. Ah, ainda assim, novamente, o que ela fez, ela só queria resolver a vida dela, da merda que ela... Sabe, tipo... Que ela mesma fez. Que ela mesma fez, mas ela só queria... Sim, sim, é. Mas ela tava sendo filha da puta, ela tava tentando levar tudo da outra, entendeu? Não, não tá certo isso. Ela não queria dividir metade, entendeu? Não, a outra já tava nos 90% já. Já. Ah, mas, cara... É, não, a outra... Então, a... Parecia o Toguro. 110%. É aquilo, ninguém tá 100% certo, entendeu? E ninguém tá 100% errado. É isso que faz a série ser boa. Em nenhum momento tá todo mundo 100% certo, todo mundo 100% errado, entendeu? É verdade. Então, eu acho que é isso que faz a série ser boa e faz a cena ter mais apelo emocional, entendeu? Tem uma pessoa que tava 100% bem intencionada a série inteira, que era Rosário Dawson. A pobre médica que fica se metendo nesse bando desse meio de maluco. Aquela coisa, eu só queria ir pra casa mais cedo, eu só queria. Caraca. Eu só queria ir pra casa, né? Coitada. Por que eu tinha que pegar um negão dormindo lá? Não, primeiro cego. O cego fudido. Primeiro cego fudido, depois o negão desacordado, que não dá nem pra dar injeção no negão. Porra. Como que vai fazer pra curar? Os caras não se ajudam mesmo, né? Não se ajuda. É, a cena final da luta deles lá naquela espécie lá de balada, palco lá também é bem legal, né? Não, então, a luta eu não gosto. O que eu gosto é da resolução da hora que... Escopeta na cara. Não. Isso eu achei interessante, mas não é esse ponto. É na hora não, do... A Trish e o destruindo o apartamento da Jessica também é uma cena memorável, assim. Não, o que eu gosto é no final, depois de todo aquele plot do Cage ter sido controlado e não sei o quê, aí eles se aproximam, Aí, tipo, o Kilgrave repete a frase e ela fala assim, ah, como que você ouviu isso ali? Ouvi, eu escrevi isso. E aí você fala, cara... O cara é foda, o cara é foda, o cara é foda. Nossa, meu, aquilo me deixou muito, muito na bad. Cara, aquilo é incrível. Primeiro... Ele merecia ganhar, naquela cena ele merecia ganhar. Naquela cena eu falei, pode matar ela agora, foda-se, não preciso mais de final. Né? Porque assim, primeiro, além dele ter pensado muito na frente e ter assim, feito tudo perfeitamente, ele conseguiu, assim, de uma forma bem distorcida e de uma forma bem maluca, ele conseguiu, aspas, conquistar ela, porque foi a frase dele, foi a construção romântica dele que fez ela, em tese, se apaixonar. Então, assim, ele meio que prova o ponto dele. E não só isso, ele tava controlando o cara o dia inteiro. Sim. Tipo, eles passaram o dia inteiro juntos, ele tava sendo controlado o dia inteiro, cara. Cara, é... Ali é muito foda. Sei lá, eu acho essa... Assim, eu acho que esse tipo de revelação... Esse é um dos plot twists que eu não peguei e que eu fiquei... Puta merda! Uma surpresa, né? Fui enganada. Fui enganada. Não... Total, porque, assim, eles tomam as precauções de, ó, oh, ah, você não, vamos ficar, ele só tá controlando, sei lá, ele só pode controlar a pessoa, por, na época era, sei lá, 8 horas, sei lá o quê, não, então vamos tomar cuidado, não, então vamos, não sei se, ah, não, você não tá sendo controlado, ah, ele não falou mais nada pra você, não falou mais nada, ah, ele acha que você tá morto, não, ele acha que eu tô morto, então aí você... Ok, você, tipo, você se convence junto com ele de que tá tudo certo. Exato, aí você vai ver que não. Não tem nada certo e que o mundo é uma bosta, como sempre. Mas tem muitos bons momentos também, né? A cena da delegacia, né, é muito maneira também, bem construída. Porra, né? É verdade. É a cena que aparece o Stan Lee. Aparece naquela, é, né? É, no quadro lá. Ah, eles têm que colocar o velho lá de algum jeito, né? Pra falar que tá lá. É, ele só não tá no Quarteto Fantástico novo, que é a bosta. Eu entendo por quê. Ele olhou e falou, não. Eu quero saber o que vocês acharam aí da participação da Claire Temple. Não é no último episódio, é? É, um pouco antes, no penúltimo. No penúltimo. Ah, é assim, é a cena pro Capitão América ficar feliz, entendeu? É tipo, ah, peguei a referência. Eu achei muito desnecessário, assim, muito, muito avulso. Eu entendo da problemática de, se você levar esse cara pro hospital... Ah, eu acho importante pra criar esse universo expandido deles, né? É, porque eu acho que assim, eu entendi a problemática que eles colocaram. Pô, se eu levar esse cara pro hospital... A gente não conseguir furar ele com uma agulha, que é comum. E a gente tá no meio de uma cidade que já se fudeu muito por causa de super seres, ia dar merda. Então você precisava de uma pessoa que conseguisse agir além disso. Poderia ser qualquer médico bem intencionado. Mas entre qualquer médico bem intencionado e a... O problema é aquele. Ela tava no hospital, exatamente no hospital que ela trabalha em Nova York... E exatamente na sala em que ela estava no hospital, entendeu? É tipo assim, não vou ficar questionando isso, mas é... É o segredo. É, assim, tu sabe, tinha que ser aquilo, entendeu? Isso eu não gostei, particularmente eu não gostei, mas eu acho que eles deveriam ter, assim, eu não sou contra ela participar, eu acho que ela deveria participar sim, mas eu acho que ela deveria ter aparecido antes, e ter tido alguma coisa mais importante com relação a Jéssica, entendeu? Sei lá, minha opinião. Eu acho que ela foi fraca pro momento, sabe? Não pareceu real aquilo. Não pareceu crível. Ah, ela enfiou uma agulha no olho do Cage. Essa cena, eu considerei essa cena desnecessária, porque, pô, agulha no olho... Não, eu achei desnecessária ser uma enfermeira, né? Tipo... Assim, não menosprezando a classe, mas parece ser algo meio arriscado. Eu só fiquei aqui pensando, caralho, por que colocar isso, gente? Dá muita agonia, parem. Mas ao mesmo tempo que eu também concordo com cabeça que o final foi meio sem graça, o final do Kilgrave, eu achei fantástico a última cena. Cara, ali pra mim tem, na verdade, essa construção final, ela tem dois problemas que, assim, me deixa um pouco triste. Primeiro, eles não dão qualquer explicação do porquê o poder dele não funciona mais com a Jessica. Eles nem tentam explicar pra você, sim, o porquê. Eles só dizem... Sim, é. Eles dão a sensação de porque... É porque ela... É o poder da força de vontade, só. Ah, ok. É o segredo. É a força... É porque ela não queria ter matado a mulher, ok. Aí ela ganha o anel do Lanterna Verde e sobrepuja o medo. Pode. Entendeu? É, entendeu? Mas não faz sentido pra mim. Não faz sentido. Mas eu também achei que foi meio... Deveria ter explicado melhor. E o meu segundo ponto é que, assim... Cara, depois de toda aquela... Todo aquele planejamento... Todo o cálculo frio que ele fez... Ele sabe... Ele sente... Que a Jessica pode estar mentindo sobre os controles mentais. E em vez dele simplesmente dar uma ordem que ela não poderia fazer se ela não tivesse o controle, ele poderia ter falado assim, pra ter certeza se ela estava sob o controle dele ou não, ele falava assim, kill Patsy. A Jessica nunca mataria a Trish se ela não estivesse sob controle. E ele resolveria a situação, entendeu? Ele foi muito, sabe, tipo, muito juvenil depois de uma construção que, assim, ele pensou muito na frente naquela cena do Luke Cage. Ele não teria entregado, pelo menos pra mim, não teria entregado os pontos tão fácil, sendo que ele já pensou na... Ele já tinha pensado na possibilidade dela não estar sob controle dele e aquilo ser só uma encenação da parte dela. E aí ele ter, sabe, tipo, ele perder naquele ponto... Tudo sob controle, todas as armas na mão dele. É tipo o problema do Light lá no Death Note, entendeu? Só que eu fiquei meio... Sabe aquele gosto amargo de... Podiam ter resolvido de uma outra forma? Podia ter sido melhor, é. Podia ter sido melhor. É, sabe? Podia ter sido resolvido... Eu fiquei com essa sensação. Ele morreu tão, de uma forma tão sem graça, é. Eu preferia, por exemplo, que eles tivessem dado uma resolução... A Patsy não ser controlada por ele e ele não esperar isso, sabe? Poderia ser uma coisa assim, que eu sentiria um pouco melhor. Porque daí você abre o precedente, as pessoas, depois de um tempo, deixam de ser controladas por ele. Mas foi só, tipo, ele foi enganado de uma forma estúpida que ele sabia que ele poderia ser. E aí você fala, ah, sério? Fiquei meio, ah... Pra um vilão tão bom, tão bem construído, sabe? Pela quantidade de plot twists... É que assim... Assim, um mérito, assim, entre aspas, dessa resolução, assim... Apesar dele ser muito forte, ele ter, tipo, pensado em mil planos lá, como todo inglês deve pensar na vida. Ele tinha um lance também, ele tava muito envolvido com a Jessica, assim, a nível de realmente errar em muita coisa, né? Ou se não intencionalmente, até indiretamente, sabe? O cara tá tão gamadão, né? É a questão do apaixonado. Ele tava muito apaixonado por ela que ele não pensou. Pode ser? Ah, mas até nas outras vezes... É a questão da obsessão. A fraqueza dele foi a obsessão dele. É, talvez. Até nas outras vezes, quando ele tava em perigo, que é quando ele colocou na casa, quando, sei lá, tava morando sob o mesmo teto, ele não tinha controle, ele ainda assim tinha vários planos de segurança pra caso não desse certo. E ali ele tava com a situação na mão. Ele sabe... Eu duvido que ele não pensaria nessa solução que eu, por exemplo, pensei de mandar ele matar a Trish. Primeiro, pra ele a Trish não valeria nada, não seria uma coisa que ele não faria. Pra ele, dane-se. E essa seria uma ordem que com certeza faria a divisão entre ela... E assim, e se ela matasse a Trish pra enganar ele, aí eu entenderia. Aí eu entenderia ele ter sido enganado. Que esse seria uma decisão muito drástica, que é muito extrema, e aí eu entenderia ele ser enganado. Agora, ele simplesmente beijar ela e a Jessica conseguir se manter, ser suficiente, sabe? Depois de tanto planejamento, tanto preparo, tanto cuidado, velhinha com bomba, sabe? Escrever frase de amor pra Luke Cage, toda essa construção ele cai nessa, pra mim ficou um pouco amargo. Eu entendi o que eles quiseram dizer, que ele ficou descuidado por conta da possibilidade de ter ganhado, né? Ele ficou deslumbrado com a sensação de poder que ele tinha, era o ego dele falando dele, tudo bem, mas ainda assim ficou meio... Mas pra mim, o meu problema com a resolução. Não, mas eu concordo plenamente com você. Talvez tenha sido um problema de timing mesmo, sabe? Talvez uma... Sim. É aquilo, a forma como ela derrotou o vilão não foi legal perto de tudo que o vilão fez ao longo da série. É isso. Uma questão simples de tempo. Mas, avançando ainda, a cena final dela de volta no escritório dela eu acho incrível. Que é, tipo assim, tudo que ela não quis a série inteira foi ser uma heroína. E ela conseguiu se fuder no final, porque todo mundo começou a ligar pra ela querendo que ela ajudasse, entendeu? Ela virou uma heroína. Mas ainda assim, ela mata, né? Assim, é uma heroína com ressalvas. Sim, não. Não, sim, mas é assim, mas é aquele negócio, ela se fudeu até o final e ela não conseguiu nada do que ela queria, ela só conseguiu matar o cara, só isso. Uma cena que eu acho bacana também é quando o Grave manda o cara ficar olhando a cerca pra sempre. Quem nunca quis fazer isso com alguém, né? Nossa! E mostra. E depois mostra, tipo, uns dias depois ele ainda tá lá, né? Não, e ele, tipo, fez xixi na calça, umas paradas assim, e aí, tipo, até o cara falou: você não acha que é um pouquinho pra sempre? Não é uma coisa, tipo, meio exagerada demais, não. E eu gosto desse exagero dele, sabe? De ele mandar o cara eliminar o pai dele da face da terra. E o cara. O cara tá tentando. Ou ele mandar o pai dele colocar o braço dentro do liquidificador. Ah, você tá acordado agora? Você tá com sono? Sabe, porra. Nossa, aquilo foi. É. Uma coisa que eu. Uma cena que eu gostei muito, que a gente já mencionou um pouco, foi mesmo a cena do hospital, sabe? Quando começou a controlar aquele monte de gente. Essas cenas em que ele controla muitas pessoas ao mesmo tempo, eu acho que são as mais legais, porque vira... Flash mob. Caraca. Flash mob. O Grave seria o rei do flash mob. Quando tinha um monte de pessoa controlada e, tipo, olhando pro mesmo lugar, eu pensava que eles iam começar, tipo, uma coreografia de alguma coisa, tá ligado? Ia ser bem louco, hein? O Grave, o rei do flash mob, porra. Eu acho que é aí que a gente realmente fica assustado, porque são pessoas atacando pessoas porque um cara mandou. É... Por isso que eu fico triste. A cena do hospital, a cena final mesmo, ou a forma como ele trata os pregados da casa. Tem, Adri, a história já viu muito disso, viu? E nem era o que o Grave falando. Não, mas assim, como voltando ao que eu falei, controlando pessoa por pessoa, entendeu? Tipo... sim, tô brincando. É tenso, é assustador. Nossa, e... eu fiquei perturbado também com o casal lá. Era tipo um casal final, que era tipo um casal, os dois caras lá, e tipo, ele mata um e faz o outro ficar culpado. Eu achei muito triste, porque os dois, tipo, mostram uma história feliz, né? Os caras têm um iate, velho. É, e ele acaba com a história dos caras, tipo, muito triste aquilo. E às vezes muita coisa que o Grave faz os caras fazerem é tipo o que o Grave, tipo, sem pensar, ah, vai lá e fica olhando. Ele não, tipo, aquela coisa, ele não tem remorso. Sabe, dane-se, sabe? Aquela coisa, tipo, ele não pensa, ele só. Muitas vezes ele age nesse impulso. E assim, eu acho muito maneiro. Principalmente quando ele fala, sério, pera, tipo, em filas e não manda as pessoas saírem. Ele fica meio de saco cheio de ter que, sabe? Às vezes é engraçado quando ele fica de saco cheio. Uma cena que eu acho genial, e aí eu acho que o mérito é todo da interpretação, é a hora que ele vai comprar a casa antiga da Jessica, e ele chega pro cara... Ele tenta comprar do jeito certo, né? Que ele tenta negociar, né? É, ele chega pro cara, sei lá, $500,000. O cara, não, eu gosto muito dessa casa dele, você... Aí, tipo, ele vai usar o poder dele, respira, sabe? Tipo, ele, tô $2 milhões, sabe? Tipo... Ele, tipo, não, dessa vez eu vou fazer da maneira direita, sabe? Vou vender, não sei o quê. Isso é muito, sabe? Isso é muito legal, porque é uma coisa... É, negociar é um negócio que pra ele não existe, né? É, assim, ele não tá acostumado, ele não precisa disso, sabe? Mas dessa vez ele ia fazer tudo certo, e aí ele, sei lá, é, sabe, tipo... Pra conquistar a Jéssica, né? É. Ah, tipo, dá bom, vou ter que não usar os meus poderes, né? Eu acho legal que aí mostra que ele perdeu completamente o senso de realidade, sabe? Ou talvez ele nunca tenha tido, porque ele passou tanto tempo da vida dele sendo ratinho de laboratório dos pais, e aí você vê que o senso de realidade dele é muito, muito distorcido. Vamos aí para as considerações finais aí desse podcast. Começa aí, cabeça. Olha, eu realmente adorei toda a experiência de assistir Jessica Jones. Eu realmente não esperava que ela fosse... ser tão forte como foi, que ela fosse ter essa pegada. Eu esperava muito mais uma coisa mais policial, uma coisa mais noir, quando na verdade foi uma coisa totalmente psicológica, totalmente voltada pra traumas, pra abuso, pra essa questão do medo, pra essa, toda essa interpretação que a gente falou da claustrofobia, da paranoia, do poder, do assim, e essa... como que eu posso explicar? Eu sempre gosto de quando as histórias contam sobre como o poder pode corromper e como é difícil, como seria um humano realmente com poderes, porque a gente normalmente está acostumado com pessoas que têm poderes e que ou são 100% responsáveis e certas e corretas, ou são malucos completos, genocidas, como eu usei o exemplo aqui do Caveira Vermelha, e que você entende. Agora, quando você tem uma pessoa que ela tem uma profundidade, você consegue entender como ela chegou naquele ponto, é muito interessante. E assim, você tem um vilão que tem uma visão distorcida e pra ele tudo faz sentido, então ele não tá sendo mal. Então ele fala, eu não. Como assim eu te estuprei? Como assim eu violentei você? Você, sei lá, jantou com os melhores restaurantes. Eu te dei tudo que eu podia. Você foi, aspas, feliz comigo. E isso na cabeça dele realmente fazer sentido é muito legal. Porque deixa você desconfortável o tempo todo. Porque você tem um misto de raiva, mas um pouquinho de você normalmente acaba meio que torcendo pra que pelo menos ele continue um pouco, porque você quer ver mais dele, você quer entender mais dele. Então você não consegue ter uma raiva inteira, você às vezes tem mais raiva da velhinha que explode do que dele, porque naquela hora ele tá meio que protegendo ela dentro daquele senso maluco que ele tem de certo e errado. Então acho que toda essa construção da série, toda essa roteirização, acho que foi muito precisa, muito cuidadosa pra não se perder e pra, assim, mostrar coesão nesse sentimentalismo e nessa temática central. Me atraiu muito e, assim, eu adorei. Eu recomendo, normalmente, como a gente já disse, não é pra todo mundo. Eu acho que se o primeiro episódio não te pega, dificilmente o resto vai te interessar. Mas foi uma surpresa muito grata. Novamente, um dos melhores materiais aí. Eu nem consigo dizer se é de super-herói, mas, assim, um dos melhores materiais que fala sobre esse universo de poderes, sobre super-seres e com uma discussão que é uma discussão sobre nós humanos, sobre as questões humanas nesse mundo. Então, assim, é uma recomendação minha, e eu acho que é uma recomendação geral daqui. Assistam, seja porque vocês querem ou porque o que o Grave, mestre dos Flash Mobs, te mandou. Mandou. acho que no geral é isso, né? Não vou estender muito, mas é o que vocês precisam também pra conhecer esse universo aí das ruas da Marvel. Eu vou defender ele até o fim. Caraca, o Rods, ele é o maior sou das que ruas, eu conheço, cara. Desse antro da rua, cara. Mas eu gosto bastante de saber que tudo isso aí tá acontecendo, sabe? Então, eu vou deixar essas outras justificativas aí pro pessoal, né? Mas é realmente isso, é uma série claustrofóbica que fala de problemas reais que pessoas podem passar, óbvio, né? Em contextos diferentes, né? Mas tem uma mensagem muito interessante também na série da Jessica Jones. E por toda essa temática agressiva, ácida, né? Tudo aquela parada aí e transante que a série tem, né? Acho que... Moleque transante. Essa música bem que podia estar na trilha, o Kiba, né? Vai colocar. Ah, vai. Falando aí do Projeto X, acho que é uma experiência legal, né? Acho que dificilmente a gente teve algo parecido até hoje, né? Seja com heróis ou com qualquer outra temática. Então, vale principalmente essa dica aí, né? E falando assim, os atores mandaram bem, tudo correu legal, né? E eu acho que é isso aí. Embora eu sou, acho que, o único cara que não gostaria de uma segunda temporada, assim. Preferia que eles gastassem com outros. Ah, é? Você acha que se fechou aí pra você? É, exatamente. Também não vou me estender muito, porque eu já acabei antecipando muita coisa que eu falei. Eu vou ser bem sincera. A série me deixou mal. Me deixou bem mal. Em diversos momentos, e ela como um todo, porque realmente o teor dela é pesado, é forte. Mas uma coisa que eu gostei muito dela, gostei muito como o drama dela foi construído, eu gostei muito como a personagem foi apresentada pra gente. É uma personagem pra quem você acaba torcendo, é uma personagem com quem você acaba se identificando. Não sei se identificar na palavra correta, mas é uma personagem pra quem você acaba torcendo muito. Porque você quer que ela saia daquela situação. Todo mundo que tá fudido lá, não tem como você não querer que eles saiam. Eu vou um pouco na contramão dos meninos. Eu não consegui torcer pro Killgrave. Na verdade, quando ele morreu, eu dei muita risada. Eu achei que ele tinha mais que se fuder de verdade. Apesar de o final ter esses problemas que a gente já falou. Mas é uma série que eu acho que as pessoas vão ter visões muito diferentes dela. Isso é o mais legal. É uma série que permite diversas interpretações e ela é construída de uma forma em que todas as facetas dela, que ela pode apresentar, sejam muito interessantes. É uma série rica, é uma série densa, é uma série surpreendente e que eu recomendo muito que todos assistam, tá? Guardadas as ressalvas que a gente já fez. Eu sei que não é uma série pra todos. É uma série que eu não me veria assistindo, assim, não é o tipo de coisa que eu assisto normalmente, mas eu tô feliz de ter visto. E eu, apesar de gostar do jeito que encerrou, eu certamente tô curiosa pela segunda temporada, certamente vou assistir, certamente vou querer saber aonde que isso vai. E esse universo das séries como um todo agora vai ser o momento de eu assistir Demolidor, que, assim, Jessica Jones me convenceu de que isso pode dar, que isso pode ser muito legal. E é isso, fica aqui a recomendação também. O que eu tenho pra falar de Jessica Jones é o seguinte: além dela ser uma série que fala de superpoderes, que fala de um drama mais psicológico, ela é uma série que fala de um tabu da sociedade, Então ela é uma série que ela é um marco aí pra séries do gênero. Porque é uma série que fala de abuso, ela fala de estupro, ela mostra a mulher se sentindo culpada, como se tudo que aconteceu ali fosse culpa dela, como se, sabe? E você não vê ninguém falando disso hoje em dia, dessa forma, abertamente, né? Então, por mais que você fale, ah, tem superpoderes, ah, é mágico, ah, não sei o quê, é uma mensagem mostrando que, olha, você pode falar, você pode fazer alguma coisa, e não é porque aquilo aconteceu que você tem que se culpar por toda a sua vida. Ao mesmo tempo que ela mostra que nenhum ser humano é perfeito, e todo mundo tem o seu lado bom e lado ruim. Todos os personagens ali mostram isso, né? Então é isso que faz dela uma série boa. De fato, tem problemas, né? Não é uma série perfeita. É, como a gente falou aí, ó, algumas coisas no final foram meio sem graça. Ela tem alguns probleminhas aí ao longo da série, algumas coisas desnecessárias. Mas eu acho que é uma série assim que, por mais que ela não seja para todos os públicos, ela deveria ser pelo menos considerada como algo a ser assistido, entendeu? Eu acho que talvez o fato de ter muita violência física e o fato dela ser 18 anos seja um problema para toda essa questão que ela explora, né? Mas eu acho que ela deve ser assistida. E não só como uma série de super-herói, ela tem uma mensagem por trás dela muito importante e que é totalmente fora do que a sociedade está tentando pregar ainda nos dias de hoje e que deveria ser pregado por todo mundo aí. De que quando você tem um cara que faz assédio e uma mulher, a culpa é do cara que faz assédio, não é da mulher, entendeu? De maneira nenhuma a culpa da mulher nesse caso. Eu acho que isso é muito importante aí pra sociedade como um todo. E, assim, por mais de ser super-herói, eu adoro a Marvel, eu adoro não sei o quê. Eu fico triste por esse universo não poder se misturar com o universo dos filmes, mas eu acho que essa série, ela não precisa disso, e ela não precisa nem se conectar com outras séries, porque a função dela já foi cumprida aí. Que é abrir essa discussão. Eu acho muito importante. E só de, assim, mostrar que um estupro não necessariamente é um cara arrastando alguém pra um beco escuro, que ele pode ser disfarçado de... Pode ser disfarçado de muita coisa, sabe? Pode ter milhões de facetas, né, um estupro. Uma pessoa com poder, com uma influência sobre você dizer o que você tem que fazer, só o fato de ter ido nesse ponto e ter usado a palavra estupro pra definir o que aconteceu, eu acho que a série já quebrou umas 10 paredes. Paredes que precisam continuar sendo quebradas. É um paradigma muito complicado, né, da sociedade. E assim, ela tenta de toda forma mostrar, ó, não é porque isso aconteceu com você que você tem que se sentir culpada e sentir vergonha. Não, você tem que lutar contra isso. Buscar ajuda. E mostrar que a pessoa tá errada, entendeu? Não tá, que não tá certo. É uma coisa complicada pra mim como homem falar, mas é isso que eu acho que a série tentou mostrar, né? De certa forma. Legal, que bem legal. Bem isso. Nossa, bem isso. Bom, eu acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Que o Grave mandou você comentar. Bom, mas a gente vai ficando por aqui. Que o Grave mandou você comentar e curtir esse podcast, comentar, mandar e-mails e ficar até o final do Caixa de Entrada. E é isso aí, até a próxima e falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente, beijos. Falou, pessoal. Aê, Caixa de Entrada. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. Que é o Jim! Yay! E vamos começar os nossos recadinhos de sempre. Para você que escuta o nosso podcast via iTunes, via algum agregador de podcast, pelo feed, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E caso vocês queiram mandar algum e-mail pra gente, o e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também também entre no nosso grupo do Facebook em grupos.projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, nós temos o nosso Twitter, o @projetxpodcast. Recados, que temos muitos recados. Oh my God. E qual que é o primeiro recado? O primeiro recado é que saiu uma matéria escrita pelo Kiba. O título é Os 20 anos de Pokémon e eu. É um texto especial comemorando os 20 anos de Pokémon. O Kiba, ele descreve a relação de Pokémon que ele tem desde a sua infância e como é importante na vida dele. Vão lá, legal, link na postagem. E o próximo recadinho aqui é do Overkill número 78 podcast, que é o Você Se Importa, que tem a grande participação do Cabeça. Pois é. Bem, imagina, Cabeça já é babá. Ele vai falar que se ele se importa ou não se importa com as coisas. Não, mas é que ele fala da empatia que você tem por alguns jogos, então tá ali. Bela discussão, link também na postagem. Outro recado é que no sábado, dia 27 de fevereiro, teve a PokéParty de Dayner, organizada pela NPAD, feita na Associação Haiti do Brasil, e o Mug, ele participou de um bate-papo lá com o público, discutindo sobre Pokémon. Então, mandar abraços, né, pra galera lá que organizou o evento, a NPAD, e o Mário Toledo, que convidou o Mug. Agradecer também aos integrantes dessa grande discussão. O Igor Andrade, que é o editor da Nintendo World, o Ricardo Ciosi, que é um colaborador da Nintendo World, e o Gustavo Braz, campeão ranking Brasil VGC 2015. O Mug falou que ficou show lá a discussão, ele curtiu pra valer, ficou muito bom. Então, agradecer a todo mundo, e um abraço especial ao ouvinte o Leandro, que ele encontrou o Mug lá e pediu um abraço pra galera. Então tá aí, abraço pra todo mundo, tá bom? E pra terminar, a gente vai falar aqui que a enquete de animes de 2015 está fechada. E assim, eu já gravei um podcast lá com o J-Wave semana passada, então esse podcast deve sair já nesta semana, provavelmente. Bom, aí depende do pessoal da J-Wave, mas já vai sair, comentando os resultados da enquete, o que deu no final, o pessoal curtiu mais, né, os animes, vai lá. Quando sair esse podcast, eu vou botar o link na postagem, divulgar na fanpage, tá bom? Mas tá aí. Valeu, galera, por todo mundo que votou aí no site, tá bom? Agradecimentos especiais a todo mundo. E é por isso que é importante você curtir a nossa fanpage. Oh, yeah! Então vamos começar os nossos e-mails com o feedback do podcast da semana passada, que foi Liga da Justiça, Torre de Babel. Começa aí, Jim, por favor. Ok, o primeiro e-mail é do Ayala Leite. E aí, pessoal do PXP? Aqui é o Ayala Leite, de Fortaleza, de novo. É, não tenho muito o que dizer sobre o tema, já que não li a HQ e nem sou de ler HQs. Eu acho um pouco complicado. Nunca sei por onde começar. E é por isso que as que eu li são histórias fechadas, que não é preciso o entendimento do universo anterior para se ler, como Scott Pilgrim, Kick-Ass, Watchmen e alguns outros. Mas eu sempre dou um jeito de assistir as animações da DC. Tenho que admitir que a Liga da Justiça Doom não está entre as melhores que já vi, mas tem coisas boas, como o Vandal Savage. Eu gosto do personagem. E por falar nisso, como eu tô odiando o que eles estão fazendo com o Savage no Legend of Tomorrow. Caramba, hein? Eu não vi o seriado, não sei o que estão fazendo com esse cara. Meu Deus. É, morrer ele não vai, né? É, não, ele não morre, né? Então. Ah, mas legal. Assim, eu entendo a sua opinião, assim, de que você prefere mais histórias fechadas mesmo, né? Scott Pilgrim, Kick-Ass, Watchmen. Tem umas histórias que estão no meio dos acontecimentos que vale a pena ser lida. Ah, não. Se for assim, cara, ler um quadrinho legal é o... É falar pra ele ler Sandman, que na teoria tá fechado. É, ler Sandman, ok. Só que gigante, quase. Só que é gigante. Beleza. Ótima indicação, cara. Pode ler, mas valeu pelo seu e-mail, Ayala Leite. O próximo e-mail é do Cláudio Hiroki Hano. Bom dia, povo bacana do PXP. Joinhas? Aqui quem teclas é o Cláudio Hiroki Hano, 35 anos e morador de Guaru City. Um ótimo cast sobre a Liga da Justiça. Ainda mais quando temos o mais querido vigilante noturno, o Batman. Não conhecia a história, mas de pouco em pouco estou procurando ler os quadrinhos que vocês mencionaram casts atrás. E este da Liga da Justiça entrará na minha lista também. Bom, o Batman, na minha opinião, está certíssimo em questão de se preparar caso alguma merda aconteça com o pessoal que tem poderes nada humanos. Nada mais justo, pois é, ele é um mero humano cujo poder é somente dinheiro e inteligência. É o super dinheiro. Pois é, exatamente. É o melhor poder de todos. É o melhor poder. Muito obrigado pelos maravilhosos casts e continue com um ótimo trabalho que nos alegram semanalmente. Aguardo ansiosamente por outro cast de quadrinhos ou Cabeça Quiz Parte 2. E falou e abraços. Aproveita, já que está lendo indicações, lê aquele Miss Marvel, que é com a menininha... É um novo, recente, né? que é muçulmana. É bom, cara, você leu? Não, não li, mas eu ouvi. É mais ou menos recente. Eu vejo o pessoal falando maravilhas dessa história. É boa, é muito bom, cara, é muito bom. Valeu, então, pela sua mensagem também, o Cláudio Hiroki Hano, e até a semana que vem. Até a semana que vem. E o próximo aqui é do Thiago Roseta, e ele começa assim: olá, pessoal do Projeto X, aqui é o Thiago Roseta, e voltando a falar o que interessa, quadrinhos. Oh, yeah. As dicas da semana passada me pegaram sem preparo, preciso fazer essa piadinha. Ah, Batman, sempre assim, né? Tudo bem, vai. O podcast foi ótimo, estou do lado do Batman. Acho que ele estava correto em ter um plano de contingência para cada membro da liga. E o que os outros, principalmente o Superman, que não havia nem cogitado a possibilidade de se fazer algo parecido, são os idiotas e despreparados. Cara, eu concordo com tudo. O Batman tá correto, né? Não, eu concordo com tudo. Eu concordo com isso. Mas vamos combinar, quando você é o Superman, você não precisa ter preparo. Mano, um cara que consegue pegar e ir até o centro do planeta e destruir o planeta, ele não precisa de preparo. Ele já nasceu preparado. Esse que é o pouco. Mas os vários outros precisam, né? Ah, sim. O único vacilo do Batman é ele ter deixado os planos vazarem, porra. Não devia ter feito isso. Aí ele continua aqui: ainda não li a HQ, mas assisti a animação, Liga da Justiça Doom. Acho a animação ótima. E assim que tiver tempo, vou ler a HQ também, com outras centenas que tenho na fila. Ei, maravilha. Eu já sabia por cima a sinopse desse HQ, que os planos de contingência do Batman são roubados pela animação, mas não sabia que era Ra's al Ghul que havia roubado os planos, ao invés do Vandal Savage, como na animação. Exatamente. Na minha humilde opinião de fã de Batman, o Batman, com preparo, consegue derrotar qualquer. O problema é que ele está quase sempre preparado. E é isso que dá combustível pra toda a discussão em se tiver o combate de herói contra o Batman. É com preparo ou sem preparo? Culpa dessa história. Cara, eu tava vendo uma matéria, faz um tempinho já, sim, que tava falando sobre o Batman. Ok. E a matéria, ela basicamente falava o seguinte, que o Batman, ele já transcendeu a simples HQ. Que tem muitos estudiosos de leitura e tal, que o tratam como uma mitologia. Já. Ele é muito complexo. Sabia, né, disso? Eu acho que eles viram tema de TCC fácil. Se já não escreveram, né? Não, é porque, já que tá, eles tratam ele como uma mitologia porque ele já transcendeu apenas um personagem. Sim, sim. Ele é um ícone, ele é mundial. É meio um pouco grande, mas isso aí. Abraço e até a próxima. Muito obrigado, Thiago Roseta, por sua mensagem. Muito obrigado pelo e-mail. Muito obrigado. O próximo e-mail é do Rafael Taira. Sobre o cast de Torre de Babel, essa história eu conheci pela animação, que na época passou na Cartoon, e assisti ela pelo menos duas vezes e gostei muito dela, principalmente pelo fato das lutas contra os heróis e vilões de poderes parecidos. Foi uma boa luta da Safira Estrela contra o Lanterna, o Ajax contra um alienígena, o Superman e o Metalo, pois sempre quis ter uma noção de qual seria o mais forte e como venceria o outro. Ah, e aí ele menciona algumas outras lutas também, de outros arcos também de história, que a gente resume bastante esse e-mail dele. E pra fechar o e-mail dele, ele fala assim: sobre as dicas do cast 179, Alias Púrpura e Cage. Sinceramente, não faço a mínima ideia, porque não sei onde o Nicolas Cage encaixaria com essa cor. Vou dar um chute num podcast sobre séries da Warner ou um podcast sobre as séries da Netflix. E sério, vocês precisam ser patrocinados pelo Netflix, cara. Ah, é? Oh, fala isso pra Netflix, cara. Vamos fazer uma campanha? Ah, diga. Os ouvintes, vocês têm que fazer, é bem simples, pega o e-mail do Netflix. E se vocês acham que a gente merece, manda um e-mail falando, patrocina esse site. Não, assim, põe no comentário, assim, ó, hashtag Netflix, patrocina o PXP, e aí a gente mostra pra Netflix. É, também. Será que funciona? Não sei, né, cara? Não sei, né? Então, mas o Rafael Tará, você chegou quase perto, é uma série da Netflix, mas você não falou o nome da série. E não é o Nicolas Cage, tá, que você pensou, é outro cara chamado Cage, tá? Mas é porque tem uma relação, de certa forma. Mas é isso, obrigado pelo seu e-mail, a gente resumiu bastante ele, valeu por tudo. O próximo e-mail é do Henver, e ele começa assim: boa tarde, pessoal. Ótima escolha de temas no podcast. Duas coisas que eu destaco nesse arco. Uma, a motivação do Haas, cara, ele simplesmente tá de saco cheio, sem nenhuma perspectiva de que a humanidade vai cuidar bem do planeta, com várias espécies ameaçadas em extinção. É claro, é, cara. A humanidade que ferra com tudo. É, o problema do planeta são as pessoas, né? Pois é, exatamente. Dois, o lance de embaralhar a linguagem humana foi uma ótima sacada, que podia ter sido bem mais explorada, e a animação usou um outro plot bem inferior. Ah, é animação, né? É animação, né? Tem que ser coisa rasa, não tem que ser uma coisa complexa. Não, mais ou menos, seja. Depende, bom, né? Dá pra fazer animação que não é rasa e maneira em pouco tempo. É, mas eu acho que eles não queriam perder tempo com isso, não. O importante pra eles era a batalha e os planos do Batman que foram vazados. É, sim. Eu só achei mesmo a resolução e a luta final em si fraquinha. A luta final da animação foi melhor. É claro que foi melhor. Ela é animada. Pois é, né? Ah, meu Deus. Pois é. Você coloca o tututs. Ok, ok. Tá bom? Obrigado pela sua mensagem, Renner. E valeu. O próximo e-mail é do Renan Hipster. Olá, galerinha do PXP. Aqui é o Renan Hipster de Brasília, ou Polo Norte, sei lá. Sempre ouvi falar desse quadrinho, mas devido a alguns comentários negativos, acabei deixando pra lá. Mas agora que vocês falaram tão bem, acabei criando curiosidade novamente. E por ser do Wade, vou ver se acho a versão dela física por aí, em alguma loja. Então, foi lançado recentemente a versão aí pra comprar. Acho que dá pra achar. Sobre o próximo cast, eu acho que será sobre a Jessica Jones com o fantástico David Tennant, meu eterno Doctor. Parabéns pelo cast e continue com o ótimo trabalho. E sim, Renan Hipster, é o Jessica Jones com o fantástico David Tennant, que eu adoro, que era meu doutor favorito. Mas valeu por tudo. Valeu pelo seu e-mail. O próximo e-mail aqui é do Rafael HQ e é um e-mail bem curtinho e ele fala assim, rápido e simples. Ainda não li essa HQ, mas é uma das que está na minha lista. E quando vocês vão tomar vergonha na cara e fazer um cast de Cavaleiro das Trevas? Tan, tan, tan. Aguarda aí, Rafael HQ, que tá vindo um ótimo timing pra fazer esse podcast, tá bom? É só ficar de olho no timing. Mas valeu por tudo, joga aqui. E o último e-mail é do Guilherme DeBiase. Fala, galera PXP, aqui é o Guilherme DeBiase e estou mandando um e-mail para falar do cast 178 Liga da Justiça Torre de Babel. Primeiramente, tenho que dizer que o podcast estava incrível, o que me levou a reler a história e perceber que o Batman não é tão precavido assim, já que os planos foram roubados sem que ele notasse. Batman vacilando, viu? Também gostei da ideia de a Mulher Maravilha não ter fraquezas nos 952, deixando o Superman como o único capaz de pará-la caso ela se volte contra a Liga. Agora, gostaria de deixar uma dica de tema para futuros podcasts de quadrinhos que abordam algo muito frequente no universo DC, que é a questão de família, fazendo um resumo da história do herói principal e seus derivados, como o Superman, Supergirl, Superboy, o Krypto, a da Mulher Maravilha, suas duas sidekicks, além do Batman, que tem o Robin, o Red Robin, o Asa Noturno, o Capuz Vermelho, a Batgirl, a Cassandra Cain, Spoiler, Bluebird e Batwoman. Cara, o Conselho Tutelar de Gotham é um lixo. Superman, Mulher Maravilha e seus mini seguidores têm superpoderes. Já os do Batman são só um bando de pirralhos com cordas e bumerangues. Só a Trindade já dá pra fechar um cast. E também o Flash, aquela grande quantidade de velocistas, seria um problema, além, é claro, da tropa dos Lanternas. No caso do Aquaman, seria interessante mencionar que se ele não fizer como os peixes, dormir de olhos abertos, a Mera vai tomar o lugar dele na Liga e no Trono. E desde A Noite Mais Densa, ela vem despontando com uma personagem incrível. Esse é um tema que eu sempre quis ouvir, mas nunca encontrei um podcast que tenha feito, além de achar que seria interessante mostrar como as ideologias dos heróis acabam influenciando outros personagens. Cara, esse tema é muito legal, viu? É muito interessante. É grande, eu acho. Olha, o Aqualad é melhor que o Aquaman, falei. Qual Aqualad agora? Pera aí. Tem o Negão, Aqualad, tinha um... O Aqualad é o sidekick do... É que tem outros Aqualads, né? Tirando aquele primeiro da década de 80, todos. Ah, tá. Tirando aquele, todos. Então, é um tema legal até. Tem que discutir aqui com a staff. Eu gostei da ideia. Eu acho meio grande até, meio complexo em algumas. Quem sabe... Dê pra fazer um esboço de ideia. Eu não prometo nada. Mas eu curti. Mas pode fazer, pode pensar no personagem. Ah, agora vamos falar do sidekick só do Superman. Pois é, né? Sei lá. Depois só do sidekick do Batman. Exatamente. Mas é uma ideia válida, viu? Realmente. Valeu pelo seu e-mail e essa sua ideia, Guilherme de Biasi. Muito obrigado. E agora vamos pra quem é a listinha básica de quem acertou a dica, seja. Isso. Quem acertou as dicas, então, Odin? É o Pablo Neves, o Ayala Leite, o Claudio Hiroki Hano, o Thiago Rosetta, o Rafael HQ, Renan Hipster e o Guilherme de Biasi. Parabéns, pessoal, que acertaram as dicas. Parabéns. E um abraço aí, Seis. Pra quem vai mandar abraço, Seis? Abraços para o Rafael Taira, para o Pablo Neves, para o Ian Margalhão e para o Jacaré Paguá, que todos comentaram, né, no podcast da semana passada. Valeu, galera, que comentou. E pra fechar esse caixa de entrada, vamos falar das dicas. Sim. O podcast que vocês acabaram de escutar foi do Jessica Jones e as dicas que a gente falou na semana passada foram Alias, Púrpura e Cage. O Alias, que vem da revista da Jessica Jones, onde ela é protagonista, e também o nome da agência, que é, tem esse nome, Alias, tanto que se for ver o seriado da Netflix, tá ali na porta, ali escrito Alias, que é o nome da agência de detetive dela. Púrpura é referência ao vilão do seriado do Jessica Jones, que é o Homem Púrpura, ele também é chamado de Killgrave, que é o nome verdadeiro dele, feito pelo fantástico David Tennant, então tem essa relação, habilidade do cara que ele consegue controlar qualquer pessoa, e Cage tem a ver com o Luke Cage, que é um importante personagem ligado a Jessica Jones, ligado romanticamente, e ele aparece também no seriado da Jessica Jones. E curioso, né, que se você gosta do Nicolas Cage, o Cage que ele usa vem do Luke Cage, né, o nome do cara é Nicolas Coppola, mas como ele é um fã declarado de quadrinhos, ele gosta do Luke Cage, ele adotou o Cage como nome artístico dele, Nicolas Cage, que é referência ao Luke Cage. Então não é tão errado se você pensou Nicolas Cage, mas não é esse Cage que eu queria não, tá? Para as dicas. E as dicas da semana que vem são telefone, terror e faca. Olha aí, será que o pessoal vai se confundir? Será que ele tá fazendo isso de propósito pra confundir a galera? Vamos ver se o pessoal é esperto. É óbvio que é um podcast de Matrix, cara. Oi, é, com certeza. Vou falar da maravilha que são as continuações do Matrix. Exatamente. Que também é um terror, né? É um terror, exatamente, cara. Pois é, né? Bom, mas então, galera, muito obrigado por escutar esse podcast, escutar esse caixa de entrada. Mandem mais e-mails, mandem mais comentários, sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter e falou, até semana que vem. Falou, até semana que vem e não esqueça de mandar e-mails certos, errados, aceitamos todos. Oh, yeah. Tchau, tchau. Fui.